a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui, na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Um forte abraço, muito boa noite, torcedor apaixonado por futebol. Hoje é dia de jogão, hoje é dia de Mengão. É a primeira liga, o Flamengo entrando em campo daqui a pouquinho na Arena Castelão. Flamengo e Ceará, Ceará e Flamengo. Ah, eu sou muito mais Mengão. E é claro, onde tem bola rolando, tem o microfone da Bradesco Esportes FM. Eu estarei ao lado do Rogério Lourenço nos comentários, com as reportagens de Carla Matera e Marcos Coelho no plantão esportivo. O talento de Vinícius Gama na produção e também na interatividade. Thier Leal na mesa de áudio. Nicolas Bacarim, o menino prodígio da Bradesco. Essa é a equipe que tem o comando e liderança de Edilson Silva, o locutor, que é o dono da bola. A galera continua chegando. Onde tem jogo do Mengão, tem essa apaixonada e numerosa torcida, a maior torcida do Brasil, entrando em campo junto com o time. E a Bradesco, é claro, vai junto. Tem bola rolando, tem o microfone 91.1 da rádio do seu esporte, no Rio de Janeiro, 19 horas 22 minutos. De imediato, agradecendo o carinho da audiência, é hora de anunciar quem vai fazer a festa da galera. O Ceará, o dono da casa, né? O Vozão, é o mascote do Ceará, já escalado e definido pelo técnico Givanildo de Oliveira, estreante da noite, com Everson 1, Thiago Cametá 100, é o lateral direito, a zaga Rafael Pereira 33, Luiz Otávio 13, Romário lateral esquerdo meia dúzia, no meio campo Raul tem 17, Richardson 26, Felipe Tontini 21, e o 10, Felipe Menezes, no ataque, Lelê 90 e Magno Alves, capitão da equipe, com a número 11. Esse é o técnico Givanildo de Oliveira, colocando a equipe do Ceará em campo para enfrentar o rubro-negro mais amado do Brasil. Técnico Zé Ricardo, com Alex Muralha para o gol número 38. Na lateral direita, Rodinei número 2. Donati tem a 25. Juan é o capitão com a número 4. René veste a meia dúzia. Com a número 8 no setor de meio campo, Márcio Araújo. Cuejar número 26. Lucas Paquetá número 39. Gabriel veste a 17. Adrian, 37, e Felipe Vizeu, número 47. No banco de reservas, Thiago, 44, Moraes, 56, Léo Duarte, 43, Ronaldo, 41, Matheus Sávio, 42, Cafu, 36 e Lohan, 54. Apita, Ceará e Flamengo, o gaúcho Anderson Daronco, auxiliado por quem, Carlinha? Por mais dois gaúchos, Elton Nunes e Hélio Nepomuceno de Andrade Júnior. Rodrigo Campos. Eu estou feliz fazendo o que eu gosto, com Deus, com amigos, contigo aqui na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. As duas equipes perfiladas no gramado para a execução do hino nacional brasileiro. E ele está ao meu lado, de olho grande no gramado. Ele nem pisca, vai analisar 90 minutos de Flamengo e Ceará. Muito boa noite, que alegria ter você, Rogério Lourenço. Rodrigo, um grande abraço, amigo. Um grande abraço aos amigos da Bradesco Esporte. Olha, o jogo tem o interesse maior da equipe do Ceará, que ainda briga por uma vaga. Público muito pequeno, muito acanhado no Castelão. A gente esperava um público maior, como a gente costuma ver quando a equipe do Flamengo joga no Nordeste, e o Ceará tem uma grande torcida. Mas a Primeira Liga ainda não está atraindo o interesse dos torcedores, até porque as equipes envolvidas em fases decisivas de estaduais ou Copa do Brasil, ou Libertadores, mas tem que ser revisto esse modelo da Primeira Liga. Mas a gente espera que seja uma boa partida. Eu acho que para o Flamengo o importante são os jogadores que não vêm atuando mostrar serviço, mostrar que tem condições de fazer parte do elenco e dar ritmo de jogo a esses jogadores, para o Zé Ricardo ver as opções que ele tem para usar durante, para usar ao longo da temporada, e principalmente essa garotada aí que está chegando aqui profissional e ganhando mais experiência, mas ganhando mais cancha, Rodrigo. Esse é Rogério Lourenço, o comentarista realmente técnico aqui na Bradesco Esportes FM. Eu lembro, Rodrigo, que hoje tem bola rolando. Na sequência, vamos trazer todas as informações da Taça Libertadores com Botafogo e Olímpia. Jota Santiago vai emocionar o torcedor brasileiro. Um chamado no ar, a informação não para. Marcos Coelho. É porque tivemos agora a manifestação ali de garotos de escolinha do Ceará e também das team leaders, né, da equipe cearense ali, com uma campanha ali, motociclista, respeite a vida. Elas até entraram de capacete, por isso percebe-se ali que são team leaders que deve ter o seu belo rosto, né, mas que foi encoberto pelo capacete por essa campanha, né, motociclista, respeite a vida, até pelo alto índice de acidentes, né, na capital nordestina. Então, com certeza, essa campanha, momentos antes da partida do Ceará diante do Flamengo, viu, Rodrigo? Muito obrigado, valeu, Marcos Coelho. Deixa eu dar um pulinho na interatividade. Eu não vivo sem o torcedor brasileiro. Essa galera vai nos ajudar a fazer mais uma jornada esportiva. Pode abrir os canais de interatividade. Boa noite, Tileão. Boa noite, Rodrigo Campos, amigos ligados aqui no Bom Bradesco Esportes Futebol. A galera pode participar mandando a sua mensagem no nosso Facebook, o Bradesco Esportes FM Rio 91.1. O nosso Twitter é o @BradescoFMRio. Telefone com DDD 21-2295-0046. E o nosso WhatsApp, DDD 21-964-33-8136. Mensagem de áudio ou mensagem de texto. Valeu, Rodrigo Campos. Beleza, valeu, Tiê Leal. Ele estará conversando com essa galera pelos nossos canais de interatividade. Essa é a Bradesco Esportes FM em 91.1, a rádio do seu esporte. O árbitro já confere o seu cronômetro. A bola vai rolar daqui a pouquinho para Flamengo e Ceará neste primeiro tempo. O Flamengo com a sua linda e inconfundível camisa. O mundo inteiro conhece e respeita esse manto rubro-negro. A minha esquerda, consequentemente a minha direita, o Ceará do Magno Alves, o eterno magnata Marcos Coelho. É isso, né? O quarentão Magno Alves, né? Que no retorno ao Fluminense não conseguiu ter muito espaço, não conseguiu também tanto destaque como imaginava. Ele até que planejava encerrar a carreira pelo Tricolor das Laranjeiras, mas como tinha contrato ainda por 2 anos com o Fluminense, resolveu voltar à equipe do Ceará, onde ele tem toda a moral, até porque saiu do Ceará e voltou ao Fluminense como artilheiro da equipe cearense, em grande fase, como diz Edilson Silva, e agora volta a equipe cearense, aí o Magno Alves, o magnata, e quem sabe é por lá mesmo que deve encerrar a carreira como jogador de futebol, até porque já tem mais de 40 anos e o esquema lá é diferente, né? Acaba ficando todo em cima dele, o Givanildo, né? Acaba ficando em cima dele, e o Magno Alves, que já marcou 94 gols pela equipe do Ceará, o 7º artilheiro, e ele está entre os 10 também do Fluminense, está entre os 10 maiores artilheiros do Fluminense. Então, o Magno Alves tem essa grande marca pelo Tricolor das Laranjeiras, como também pela equipe cearense. Tá certo, Rodrigo? Autoriza o árbitro, a bola está rolando! Vamos lá, nação rubro-negra, bola rolando, é o Flamengo tentando partir para o ataque com o Juan. Ele lança lá no frente, grande círculo do gramado, corta Raul de cabeça, a bola sobra novamente para o Flamengo com o Márcio Araújo. O lançamento na frente era para o Viseu, aparece bem por ali o Rafael Pereira, briga pela bola, ela sobra na esquerda para Romário. Romário sai jogando, tem nome de craque, bate mal, ela se perde pela linha lateral, e tem um drone passeando por ali, hein, Carla Matera? É, que beleza, né? Quer pegar todos os detalhes, não pode escapar um detalhe sequer, né, Rodrigo? De jeito nenhum, tem que ficar de olho. E olha o Ceará descendo com o Richardson. A bola é aberta na direita, passa pedindo por ali o Raul. Raul passou, pediu, deixou para Thiago Cametá. No meio da rua, pé esquerdo, bateu mal. Ela vai pela linha de fundo. Thiago Cametá, que já jogou no rival Fortaleza, pegou mal demais na bola, hein, Carla Matera? Nossa, ele foi completamente sem direção, mandou longe, longe. E aí perdeu a oportunidade. 0 a 0, Ceará e Flamengo. O placar é Azeite Solar. Primeira Liga é na Bradesco Esportes FM. Contra roubo e colisão, acesse previcaralto.org.br. Previcar Alto, você e seu veículo protegidos. Tiro de meta para a equipe do Flamengo, já cobrado, a bola sobra lá na frente, briga por ela Felipe Vizeu, antes que ele chega por ali, Luiz Otávio, faz a proteção, gira o corpo com o pé esquerdo, manda lá na frente, a bola quica, sobra livre para o Mengão dominar, é o Flamengo partindo para o ataque com Donati, de zagueiro para zagueiro aparece o experiente Juan, grande círculo no gramado, a bola é aberta lá pela esquerda com Lucas Paquetá, dominou, recolheu, levou para o pé esquerdo, que coisa horrorosa! Que passe feio, ela vai pela linha de fundo. Ô Marcos Coelho, que o Paquetá fez aí, hein? Nem eu sei, porque ele não chutou e fez um cruzamento. Sempre tentou cruzar, horrível, né? Totalmente descalibrado por cima do travessão. Para fácil, acompanhada ali do goleiro da equipe do Ceará, o Everson, que apenas ficou olhando a bola sair de campo. Segue Ceará 0, Flamengo também 0 no placar do café favorito, o favorito de todas as torcidas. E o Mengão desce na direita com Rodinei, puxa o freio de mão, pisa na bola, deixa mais atrás para Cuejar, marcado por dois jogadores, tenta fugir da marcação, acaba perdendo, recupera na sequência Cuejar, deixando mais atrás para Márcio Araújo, ele domina ainda no campo de defesa pelo Flamengo, faz a inversão da direita para a esquerda, lá do outro lado tem René pedindo, de cabeça pedia também por ali, o jogador que era Cuejar, a bola sobra para a zaga do Ceará, que sai jogando errado e ela se perde pela linha lateral, favorece ao Flamengo, tudo isso com 3 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Essa é mais uma transmissão da Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Desce o Mengão com Juan, na direita tem Donati pedindo, eu vi ele também, pede, recebe, recolhe e avança pela equipe do Flamengo, abrindo na direita para Rodinei, ele pisa na criança, devolve novamente para Donati, do jeito que veio, mandou para frente, ela vai muito forte e sobra livre para o goleiro Everson Coelho. É verdade, né? Fácil ali para o goleiro do Ceará, bola recuada praticamente e com isso ele sai com tranquilidade para mais um ataque da equipe cearense. Segue então Ceará 0, Flamengo 0 no placar da Copa Tour, 30 anos servindo você, ligue 3885. Obrigado, valeu, Marcos Coelho. Vem o Mengão. No grande círculo do gramado, pedia por ali o Márcio Araújo. Houve a falta em cima do Lucas Paquetá. O árbitro viu e marcou pegar a perna direita do jogador rubro-negro, Coelho. Exatamente, né? O Paquetá saía ali com a vantagem. No lance, chegou atrasado o jogador do Ceará. Falta já cobrada no centro ofensivo. Segue 0-0 no placar. Previcar Alto, você e seu veículo sempre protegidos. E o Mengão domina com Gabriel, estica demais, acaba perdendo. Ela sobra para Felipe Tontini dominar pelo Ceará. De cabeça ajeita, se apresenta Raul. Pede, recebe ali onde o jogo começa. Quem domina é Richardson. Abre na direita para Thiago Cametá. Pisa na bola, domina, lança na frente, tabela no campo de defesa. A equipe cearense, a bola é recuada. Passa pedindo por ali Rafael Pereira. Ele toca na frente, se apresenta número 26 na camisa Richardson. Pediu, recebeu, dominou, tentou o passe na frente. Era para o Cametá, houve desvio. Ela sai pela linha lateral, pode falar com ele. Olha aqui, na verdade a escalação oficial do Ceará, o Thiago Cametá estaria com o número 100. Mas a gente já percebe ele que está com a camisa 2, que é a normal utilizada pelo lateral direito. Então você risca aí a 100, coloca o número 2 para o Thiago Cametá, viu, Rodrigo? Muito obrigado, valeu Marcos Coelho, sempre em cima do lance. Essa é a Bradesco Esportes FM no Rio de Janeiro, a cidade mais linda do mundo, 19 horas 35 minutos. De olho no relógio e ouvido no radinho, confira o tempo de jogo. Primeira Liga, Castelão, primeiro tempo, 5 de bola rolando e o placar tá mostrando Ceará e Flamengo tudo igual, 0-0. Copa do Brasil, jogos da segunda fase no Barradão, Vitória e Bragantino, 0-0. Mesmo placar no Canindé para Portuguesa e Boa Vista. Bradesco Esportes FM. Adrian domina pelo Flamengo, é lá pela esquerda, próxima risca, lateral do gramado, acabou perdendo, roubou o Cametá, lança na frente, passa pedindo, Richardson foi derrubado, o árbitro viu e marcou, é falta que favorece, é o Vozão Coelho. Exatamente, em cima ali do camisa 26 da equipe cearense, já cobrada ali a falta, segue Ceará 0, Flamengo também 0, no placar Big Soft, pensou em limpeza, pensou Big Soft. E desce de novo o Ceará com o Felipe Tontini, a bola é recuada, passa pedindo por ali Raul, ele recolhe, deixa mais atrás ainda para Rafael Pereira, o zagueirão avança, leva para a risca divisória do gramado número 33 na camisa, ameaçou fazer o lançamento, mudou de ideia, preferiu deixar para Thiago Cametá, este botando para Raul, briga pela bola número 26 na camisa, Richardson marcado por dois jogadores, tem Cametá na direita, livre, eu vi ele também, fez o cruzamento, bola na área, Magno Alves ajeitou, olha o perigo, Felipe bateu, ela vai pela linha de fundo, que perigo! E o Magnata servindo de pivô, que passe açucarado, hein, Coelho? Aliás, Matera! Pois é, Rodrigo, quase saiu festa, né? O Magno Alves, ele tem toda a experiência, ele sabe ler o jogo, e aí tocou para quem tinha condições. Quase o Ceará abre o placar, mas segue 0-0, Ceará e Flamengo. O placar é... Copa Tour, 30 anos servindo você. 7 minutos de bola rolando, você ligado na Bradesco aqui. A bola rola muito mais, é lateral que favorece o Flamengo, vai para a cobrança. O Rodinei se apresenta pedindo viseu, eu vi, ele também fez o passe, mas houve o desvio do Romário. Ela acaba se perdendo pela linha lateral ali pertinho do técnico do Ceará, o estreante Givanildo. Olha o Givanildo aí de volta, lateral que favorece o Mengão. Rodinei na cobrança, ele deixa para Gabriel, mata na caixa, bota no chão, abre agora buscando o passe para Márcio Araújo. Recolhe no grande círculo do gramado, na esquerda tem pedindo bola Renê, eu vi, ele não preferiu tocar aqui no vazio, chega Rodinei, recupera pelo Mengão, escorrega o jogador do Ceará, bola sobra novamente para Donati, ajeita pelo Flamengo no campo de defesa, de zagueiro para zagueiro, se apresenta por ali Juan, avança o experiente, o capitão número 4 na camisa, deixando na esquerda para Renê, é o Flamengo em busca do primeiro, Adrian pediu, recebeu, dominou, tentou passar pelo primeiro, esqueceu a bola, cortou a zaga, mesmo assim o Flamengo recupera, tenta sair jogando por ali com o Lucas Paquetá, deu mole, acabou perdendo, olha o lançamento para Magno Alves, mano a mano com Donati, entrou na área, pisou na bola, escorregou, o Magnata escorregou e o Donati vai lá e faz até um carinho no jogador do Ceará, Carla. Ah, meu amigo, pisar na bola é feio, mas olha, ele tem crédito e muito com a torcida do Ceará e também com a do Fluminense. Ele aos 42 anos conseguiu dar um pique ali, mas acabou pisando na bola, literalmente 0-0 Ceará e Flamengo. O placar é café favorito, o favorito de todas as torcidas. Olha o Flamengo, lançamento na frente, é o Felipe Vizeu, entrou na área, bateu fraquinha, defendeu o goleiro Everson. Excesso de preciosismo, hein, Coelho? Você perde um gol desse, recebeu um passe maravilhoso, Felipe Vizeu, por trás da zaga, cara a cara com o goleiro. E aí chutou em cima do goleirão lá da equipe do Ceará, o Everson, perdendo grande oportunidade em posição legal. Belíssimo passe aí do meio campo, belíssimo passe, mas pena que o Felipe Vizeu foi displicente, como você mesmo destacou, e perdeu um gol feito pelo Flamengo. Com isso segue 0 Ceará, 0 Flamengo, no placar Azeites, o live. E o Mengão tem mais uma chance boa, é uma falta pela direita no campo de ataque, quem sabe o primeiro, Mengão? Quem sabe o primeiro, Mengão? Lucas Paquetá na bola, eu vejo também por ali o Gabriel, intermediária de ataque, o gol à direita nas cabines, e é pelo lado direito, apenas dois jogadores do Ceará na barreira, ele vai botar na área, olha o Donati pulando que nem pipoca, Adrian também por ali, jogada ensaiada, Gabriel deixando para Márcio Araújo na esquerda, tem Renê, ele preferiu abrir na direita, a bola é boa para Gabriel, com a cabeça ajeitou, tentava por ali, cortou a zaga, fez o cruzamento, desvio do Vizeu, sai fácil, goleiro Everson e faz a defesa, já liga no contra-ataque a equipe do Ceará com o Lelê, olha o Lelê aí, ó, todo enrolalado, corta Márcio Araújo, ela sobra para o goleiro Alex Muralha, sair jogando pelo Flamengo, ele deixa agora, passa pedindo por ali o Lucas Paquetá, se apresenta o Mengão, vamos lá Flamengo. Vamos lá, Mengão, na primeira liga. Na direita com o Rodinei. Ele abre, deixa mais atrás, passa pedindo Donati. Donati recolhe, abre os braços, ninguém aparece. Ele descobre na frente, Gabriel dá um tapa na criança, buscando por ali o Lucas Paquetá. Já no campo adversário, dominou pela direita, tem mais aberto pedindo Rodinei. Eu vi, ele não puxa, pisa na bola, domina Cuejar. Mais atrás, no grande círculo do gramado, tem Márcio Araújo. Este na direita para Gabriel. Vamos lá, Mengão, tudo isso com 10 de bola rolando, 0-0. Gabriel para Rodinei. Adiantou, perdeu mesmo assim. Recuperação de bola do Flamengo com Gabriel. Olhou para frente, todo mundo marcado. Ele deixa mais atrás agora. É o Flamengo, tá balando bola com Cuejar. Ele domina, próximo ao grande círculo do gramado. Chama a apresentação por ali de um companheiro que é o Paquetá. Abrindo na esquerda. Olha o Flamengo partindo para o ataque. Com o Juan, o zagueirão domina. Tabela o Flamengo com o René. É lá pela esquerda, botou na frente. Vamos lá, Mengão. Quem sabe o primeiro? Passe errado por ali do Paquetá. Cortou a zaga, mas insiste novamente o Flamengo. O Flamengo é teimoso. Na sequência, Adriano brigou pela bola. Ela sobrou para Márcio Araújo. Faz a inversão da esquerda para a direita. Gabriel matou no peito, botou no chão, botou na frente. Quem sabe o primeiro dentro da área? Rodinei fez o cruzamento mal. Ela vai pela linha de fundo. Pegou muito mal na bola, hein, Coelho? É, mas o Rodinei também recebeu um passe muito forte, né? E aí tentou pelo menos aproveitar algo de bom do lance, que foi um escanteio. Ele chutou ali contra o jogador do Ceará, não serviu como cruzamento, mas pelo menos deu um escanteio pela direita, que será cobrado ali pelo Gabriel, que agora vai deixando também no lance o Lucas Paquetá, os dois ali na bola. É um bom momento para o Mengão. Capricha, Mengão, capricha. Gabriel na cobrança, pé direito, botou na área, sobe bem de cabeça Luiz Otávio e tira. A sequência fica com o Ceará, que tenta ligar o contra-ataque agora com Felipe Menezes, marcado por dois jogadores na velocidade. Ele avança pela esquerda, caiu, pediu a falta, ela não veio. Com 12 minutos, eu quero a primeira opinião do Rogério Lourenço. Tá gostando do início de jogo do Flamengo, Rogério? Olha, Rodrigo, começa movimentado, né? As duas equipes buscando o ataque, tanto Flamengo quanto Ceará, jogando pra frente. É um jogo franco, não é? Agora, o Flamengo, o posicionamento do Flamengo, o meio-campo com o Cuejar, Márcio Araújo, o Lucas Paquetá, o Adrian mais aberto pelo lado esquerdo, o Gabriel pelo lado direito, o Felipe Vizeu mais à frente. Esquema tático é o mesmo que o Zé Ricardo vem utilizando, nenhuma novidade nesse aspecto. Mas as duas equipes começam jogando para frente. Isso aí já é um bom sinal. Investe novamente a equipe do Ceará pela direita com o Thiago Cabetá. Cruzou, teve desvio, ela vai pela linha de fundo. Ganhou um escanteio, Carla Matera. Pois é, mas foi mais um desperdício, né? Mais um chute completamente fora de mão. Escanteio o primeiro para o Ceará pela direita. Vai para a cobrança, Lelê, tudo isso com 13 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Escanteio que favorece a equipe do Ceará. Visualize comigo para secar, torcedor rubro-negro. Castelão mudou à esquerda das cabines. O cruzamento é lá pela direita. Lelê ajeita para cobrar. Olha o Richardson na área pedindo. Ele deixa para Felipe Menezes. Vai para a cobrança, Felipe Menezes. O árbitro autoriza, tira daí, Mengão. Pé direito no segundo pau. Subiu a zaga, tenta tirar de cabeça. Cortou. Cortou por ali, Márcio Araújo, no Rio de Janeiro. 19 horas, 43 minutos. E você aí de olho no relógio e ouvido no radinho conferindo o tempo de jogo. Primeira Liga Castelão, primeiro tempo, 14 de bola rolando. E o placar, olha lá, tá mostrando tudo igual. Ceará e Flamengo, 0-0. No Heriberto Ilse, é gol do Criciúma. Adalgiso Pitbull, Criciúma 1, Altos do Piauí 0. Bradesco Esportes FM. Confirme o autor do gol. Adalgiso Pitbull, é gol do Tigre. É, rapaz, um antes do almoço e outro após 12 horas. Quem sentiu, hein? Não foi. Adalgiso. Eu não consegui repetir o nome dele. Quem sentiu foi o Donati, joelho esquerdo, já outro jogador que já está em aquecimento. É, rapaz, o que faz chegar no cartório? Por favor, quero registrar meu filho. Qual o nome, senhora? Adalgiso. É, rapaz, tem gosto pra tudo. Desce o Ceará com o Thiago Cametá. Ele deixa agora para Lelê, mais atrás, passa pedindo por ali, Felipe Menezes. Recebeu, botou na frente, a bola passa por todo mundo, sobra para Juan. Moraliza pelo Flamengo e liga o contra-ataque. É o Flamengo partindo pra cima, agora com o Cuejá. Ele domina no grande círculo do gramado, recolhe, leva para o pé direito e abre um pouquinho mais para Rodinei. Pula o muro já no campo adversário. Avança pelo Flamengo aqui pela direita, quem sabe o primeiro Mengão. Olha, Rodinei dominou, deixou mais atrás novamente para Cuejá, ajeitou com a esquerda, com a direita, ele descobriu o Gabriel, novamente para Cuejá, se apresenta Márcio Araújo, eu vi ele também, recolhe pelo Flamengo, olhou para a esquerda, todo mundo marcado, por isso ele deixa para Gabriel aqui na direita, descobrir Rodinei, mais aberto pela direita, devolve novamente para Gabriel, tudo isso com 15 de bola rolando 0-0, é o Flamengo em busca do primeiro com Márcio Araújo, botou na frente para Paquetá, tentou o René, botou na frente, Adrian bateu, fraquinha! Fraquinha demais! Sai Everson e faz a defesa, mas já não valia mais nada. Parou por quê, Coelho? É porque o Vizeu deu um passe de primeira buscando o Adrian, que mesmo assim completou todo sem jeito. Ele tentou um voleio meio esquisito, mas o Felipe Vizeu estava adiantado. E no momento do passe estava em impedimento. Por isso a jogada já estava paralisada quando o Adrian tentou o complemento do lance. Com isso segue, Ceará 0, Flamengo também 0, no placar Samok. Saúde ao alcance de todos. 3032-8818. Esse é Marcos Coelho, é mais um titular absoluto da nova seleção brasileira do rádio. Vem o Flamengo, vem o Flamengo. Olha o Donati botando bola lá na frente. Buscava na sequência por ali o Felipe Vizeu. O Flamengo tentando partir para o ataque. Antes que ele aparece, Luiz Otávio corta de cabeça. Insiste novamente o Ceará. Raul recolhe, abre na direita para Thiago Cametá. O lateral domina número 2 na camisa. Passa pedindo por ali, Lele pede, recebe, domina, devolve novamente para Cametá. Tudo isso com 16 de bola rolando neste primeiro tempo. E eu lembro que a partir das 8 estaremos também aqui em 91.1 na rádio do seu esporte. Desce novamente o Ceará com o Romário. Ele tabela, passe foi errado, briga por ela Felipe Menezes, roubou bonito, levou para o pé esquerdo e abriu na direita para Cametá. A jogada é boa, fez o cruzamento, bola na área, sai Muralha e faz a defesa. Carla Matera, até rimou, só não rimou ali a comunicação entre os jogadores do Ceará. Na verdade era um cruzamento, Muralha chegou na frente. 0-0 Ceará e Flamengo. O placar é café favorito, o favorito de todas as torcidas. Você ligado na Bradesco Esportes FM em 91.1, a rádio do seu esporte. Vem o Mengão, vem o Mengão e eu vou junto contigo, Flamengo. Rodinei domina, deixando para Gabriel. Mais atrás, passa pedindo por ali o Cuejá. Este para Márcio Araújo, ainda no campo de defesa, faz a inversão meio no fogo por ali, lá do outro lado para Juan. De cabeça descobriu o Adrian, ligando o contra-ataque com o René. A bola passa pelo contrário, René mata no peito, bota no chão. Próximo, arrisca lateral do gramado, tentou o cruzamento, houve desvio. Ela sai pela linha lateral, favorece ao Flamengo. Já já eu quero as primeiras participações dessa galera pelos canais de interatividade. Tiê Leal tá conversando com o torcedor brasileiro. Vem novamente o Flamengo, é pela esquerda, Adrian tenta o cruzamento, bate no contrário e vai pela linha de fundo. Marcos Coelho, tiro de meta, né, porque ela bateu por último no Felipe Vizeu e estampa a linha de fundo. Com isso, tiro de meta que será cobrado pelo goleiro da equipe cearense, o Everson. Segue 0-0 Ceará e Flamengo no placar. Big Soft pensou em limpeza, pensou Big Soft. Obrigado, valeu, Marcos Coelho. Você ligado na rádio do seu esporte, anunciando para as 9h45 tem Copa Libertadores, tem o Fogão entrando em campo, Botafogo e Olímpia. Jota Santiago vai emocionar o torcedor brasileiro. Já já a interatividade, essa galera participa, mas antes, olha o ataque do Ceará, a bola é aberta aqui na de esquerda para o jogador que era Romário. Romário tenta o cruzamento, bate no Rodinei, sai pela linha lateral, lateral que favorece ao Vozão. 19 de bola rolando, Felipe Menezes dominou, devolveu agora para Romário, olha o perigo, tira ela daí, Mengão atrasou, pra quem? Pra ninguém, corta Marco Araújo, essa galera participa. Tiê Leal, beleza, Rodrigo Campos, pessoal ligado aqui no Bradesco Esporte Futebol, galera mandando o seu recado. O Lucas lá de Itaipu, na opinião dele, o Guerreiro é muito melhor que o Luiz Fabiano. Vai, Rodrigo. Vem o Mengão, vem o Mengão, olha, Márcio Araújo ameaçou bater, cortou bonito primeiro, fez o lançamento, bateu, é festa, Paquetá pra fora. Eu vi essa bola lá dentro, que pecado ela não entrou. Ele pegou com o Joanete, hein, Coelho? É, mas ia ser um golaço, porque, amigo, vou te falar que o Márcio Araújo meteu uma rosca na bola, um três dedos ali, maravilhoso. E se faz o gol ali, o Paquetá, ia ser um golaço, porque ele pegou de primeira no bico da pequena área. Por sorte do goleiro do Ceará, o Everson foi para a linha de fundo. Mas um bonito lance do Mengão, que segue empatando em 0-0 com o Ceará. No placar da Copa Tour, tentando servir você. Ligue 3885-1000. Bota essa galera para falar, Tielewa. O Pedro Pacheco, sempre ligado às transmissões da Bradesco Esportes FM, lá de Santa Cruz da Serra, tá ligado na transmissão aqui da Bradesco. Pediu um forte abraço para o Marcos Coelho, hein, ô? Manda aí, Coelhão, abraço pro Pedro Pacheco já, porque desce o Mengão com o Rodinei. Aqui pela direita tem a marcação do primeiro, que é o Romário. Ainda Rodinei dominou, levantou a cabeça, levou para o pé direito, fez o cruzamento, bola na área, cortou. Cortou a zaga do Ceará. Coelho retribuiu o abraço aí, ó. Pedro Pacheco, aquele abraço, obrigado pelo carinho, pelo prestígio 91.1 FM. Vem o Mengão agora com o Juan, ele descobriu por ali o Paquetá, avança pelo Flamengo no campo de ataque pela esquerda, 0-0 também para o Ceará, já a opinião do Rogério Lourenço. O Flamengo parte para o ataque na tentativa do Viseu, corte feito por ali do Rafael, sai jogando com tranquilidade, mas corta pelo Flamengo, Márcio Araújo, Rogério Lourenço, 20 minutos, 0-0. Olha, Rodrigo, o Flamengo tem dificuldade na criação de meio campo, né, é onde o Flamengo tem mais dificuldade, o Márcio Araújo praticamente... tá tentando sair e criar situações. Ele até criou uma boa jogada, que não é o feitio dele. Uma bela finalização do Paquetá. Mas quem tem que se incumbir dessa responsabilidade é o Adrian, o Lucas Paquetá e o Gabriel. O Adrian errou praticamente tudo até agora. A gente espera que ele melhore na partida. Lucas Paquetá também sumido. O Gabriel tocando pro lado. Aí complica, né? Adrian para Paquetá, lançou na frente, sai Everson de soco, tira a criança da zona de perigo, abraçando essa galera, o meu abraço, o meu carinho, alô Vânia Teles, lá em Caraí, obrigado pelo carinho da audiência, desce novamente o Ceará, é pela direita, bateu direto o Richardson, ela bate na zaga e vai saindo pela linha lateral, não conseguiu evitar o Richardson, último toque, foi cearense a lateral, que favorece a equipe do Flamengo, tem sinal de gol, gol é festa, é vibração, é emoção, Vinícius Gama. No Barradão, atacante André Lima faz vitória 1, Bragantino 0. E no Canindé, Português e Boa Vista 0-0. Resultado que leva a decisão para os pênaltis. Muito obrigado, valeu, Vinícius Gama. André Lima, que teve passagem pelo Vasco da Gama, pelo Botafogo, pelo Fluminense e agora também brilhando em outros gramados. Vem novamente a equipe do Flamengo com o Adrian. Adrian dominou, é pela direita, pisou na bola, chamou para dança, tentou fazer o cruzamento, caiu, hein? Caiu o Adrian. Eu, sinceramente, não vi nada para ele fazer aquela encenação toda, Coelho. Também não vi, não. Ele tentou fazer um raio-x ali, tentando passar pelo jogador número 13 do Ceará, Luiz Otávio, e aí depois se queixou ali, dizendo que levou uma cotovelada, alguma coisa assim, mas nada demais. Ali o movimento de braço natural do Luiz Otávio, o Adrian está tentando ali alegar que sofreu uma agressão, que levou um tapa, uma cotovelada, mas nada disso, garoto. Levanta, vai pro jogo. Segue Ceará 0, Flamengo também 0. No placar do café favorito, favorito de todas as torcidas. Obrigado, Marcos Coelho. 0 Flamengo, 0 Ceará. São as emoções da Primeira Liga. Você ligado na Bradesco Esportes FM. Aqui a bola rola muito mais. E eu lembro, às 9h45, tem mais bola rolando. Tem o Fogão na Libertadores. Quer saber? Vou te falar um segredo. Eu sou muito mais Fogão. Botafogo e Olímpia. E quando a bola rolar, ele vai chegar. O locutor que emociona a galera. Jota Santiago. Ao seu lado, o comentarista do recado certo. Ronaldo Castro. Com as reportagens de Antônio Carlos Duarte e Sérgio Américo, a bola volta a rolar com a equipe do Ceará, dominando bola no campo de ataque, se apresenta por ali Lili, ele recolhe, leva até o grande círculo do gramado na roda gigante do campo, abre na esquerda, passa livre por ali o Felipe Tontini, domina com estilo e avança com a número 21 na camisa, tabela a bola aqui na esquerda com o Romário, ajeita o carequinha da equipe do Ceará, cabeça chata, abrindo bola lá do outro lado, é na direita para Thiago Cametá, bota no chão, avança, tira ela daí, Mengão fez o cruzamento, bola na área, sobe Donati, tira de cabeça, deu contra-ataque com o Adrian, Adrian deixando para Felipe Viseu, novamente para Adrian, mais atrás tem René pedindo bola, eu vi ele também no Rio de Janeiro, a cidade mais linda do mundo, 19h54. De olho no relógio e ouvido no radinho, confira o tempo de jogo. Primeira Liga Castelão, primeiro tempo, 25. 25 de bola rolando e o placar tá teimoso, tá mostrando. Ceará e Flamengo tudo igual, 0-0. Liga dos Campeões, oitavas de final, jogos de ida. Sevilha venceu Leicester por 2-1. Em Portugal, a Juventus derrotou Porto por 2-0. Rodrigo Campos. Eu estou feliz contigo, com Deus, com amigos aqui. Fazendo o que eu gosto, na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Rogério Lourenço, Flamengo não entrou em campo ainda, hein? Olha, Rodrigo, o jogo que começou um pouco movimentado, as duas equipes começando um ritmo mais forte, o ritmo caiu bastante, né? A partir dos 15 minutos, as equipes trocam muito passes de um lado para o outro. Não tem velocidade quando tem a posse de bola no ataque. Quando recuperam a bola, não saem em velocidade no contra-ataque. Quer dizer, o jogo teve uma queda. Agora, o Flamengo tem dificuldade na criação, é que eu venho falando. Eu acho que os laterais têm que participar mais para começar. O René precisa se soltar, está muito preso ainda na equipe do Flamengo. Tem que se soltar, porque não dá tempo. Daqui a pouco o Zé Ricardo precisa dele, ele tem que jogar o que ele jogou no Sport. Lucas Paquetá também entrar no jogo, o Adrian errou bastante até agora, então quer dizer, o Ceará tem mais a posse de bola, mas falta qualidade à equipe cearense. Mas o jogo deu uma caída. E o Ceará domina no campo de defesa com Luiz Otávio, mais aberto na esquerda tem Romário, avança já no campo de ataque, dominou, deixa no vazio agora para Lelê, número 30 na camisa, tentou a tabela, cortou o Donati, essa galera não para, eu quero ouvir o torcedor brasileiro Tiê Leal. Vamos lá então, Rodrigo Campos, o Cleiton de Rio das Ostras, boa noite para a Descada, hoje vai dar 2-0 para o Flamengo, esse jogo é um treino para sábado pegar o Vasquinho pela semifinal da Taça Guanabara, um abraço para o zagueiro Rogério Lourenço, o Thalisson de Engenheiro Pedreira diz aqui, hoje Mengão ganha de 2-1 do Ceará. Bradesco, a melhor rádio do Brasil. Vamos ouvir a mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui em 91.1, mandando seu recado no nosso Zap Zap. Alô, Bradesco Esportes, boa noite, aqui Cristiano em João Pessoa, na Paraíba, torcendo por mais uma vitória do Flamengo, hoje no Ceará, contra o Ceará. Valeu. Vamos, minha amiga. Vamos, Flamengo. Valeu, Cristiano. Alô, João Pessoa. Que alegria. Não há distância que nos separe. Rapaz, que festa linda. As meninas na beira do gramado. Aí aparece aquele bozão fazendo graça ali. Arame liso, hein, Coelho? Porque pena, né, que agora as meninas estão, quer dizer, pena, melhor agora ainda, porque elas estão sem o capacete, ou seja, você pode vê-las com essa sua beleza de forma nítida e clara, o Rodrigo Campos. É realmente um espetáculo muito legal, e um jogo de futebol tendo essas belas meninas, fica muito mais animado, o vovô tá assanhado. Não é esse não, rapaz! Desce de novo, Flamengo com o Donati. Ele lança lá frente, já tem Jota Santiago e Ronaldo Castro para Flamengo, para Botafogo e Olímpia. Vem novamente a equipe do Mengão com o Juan. O zagueirão domina, abre os braços, ninguém aparece. Na direita tem Donati, eu vi ele também. Avança pela equipe do Flamengo, leva para o pé direito, tocando agora para Gabriel. Devolve para Márcio Araújo, na esquerda descobriu o Juan. O zagueirão estica até Adrian lá na esquerda, o passe foi errado. Cortou o Lucas Cametá, ele sai na velocidade. O Thiago Cametá sai na velocidade, virando na direita, passou pedindo Felipe Dontini. O lançamento foi errado, chega bem Juan. Daqui a pouquinho, a partir das 8 da noite, estaremos também em 91.1 na rádio do seu esporte. Onde tem bola rolando? Tem o microfone da Bradesco Esportes FM, vem o Flamengo com Juan. Juan dominou, abre os braços, ninguém aparece, lança na frente, deixando por ali onde está posicionado o Cuejá. Este deixando para Lucas Paquetá, abrir na esquerda, René dominou, tentou a tabela, o passe foi errado. Muitos passes errados, hein, Rogério Lourenço? Muito passe errado, porque o que é que está acontecendo? As equipes, quando têm a posse de bola, elas saem em lentidão. Com isso, a equipe adversária acaba se organizando e os espaços ficam menores. Então o Flamengo tem que colocar mais velocidade quando recupera a bola, porque a equipe do Ceará se arma, se fecha e o Flamengo está forçando muito o jogo por dentro. O René, mais uma vez, erra um passe. É importante que o René pelo lado esquerdo, o Rodney pelo lado direito, o Adrien Abra pelo lado esquerdo, o Gabriel pelo lado direito, estão tentando jogar por dentro. E a equipe do Ceará bem fechada. Por quê? Porque quando perde a bola, se recompõe rapidamente, o Flamengo sai lento. Então, quer dizer, fica muito mais difícil de você penetrar. Então é importante que dê mais velocidade na bola e quando recuperar, sair em velocidade para o contra-ataque. Felipe Menezes domina pelo Ceará e deixa para Magno Alves na esquerda para Romário. Romário dominou, marcado pelo primeiro, que era o Rodinei. Devolve novamente para Magno Alves de primeira, mais atrás para Felipe Menezes. É a triangulação cearense. Ali pela esquerda faz a inversão lá do outro lado. Livre de marcação tem Thiago. Ajeita, avança, marcado pelo primeiro. O Ceará tenta abrir o placar, foi ao fundo, tentou o cruzamento, bola na área, cortou a zaga, sai Muralha e faz a defesa. Carla Matera. Olha, eu acho que o Muralha deve ter falado o seguinte: amigo desse eu não preciso de inimigo, porque a zaga também chegou junto com o atacante e quase fez um gol contra. Desce de novo o Flamengo, mas Felipe Vizeu acabou perdendo, deu mole, cortou a zaga, partindo para o ataque a equipe do Ceará. O Ceará domina, passa pedindo aqui na esquerda, na direita o jogador que era Rafael Pereira. Pereira dominou e abriu do outro lado, tem livre de marcação o Romário. Agora também em 91.1 na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Rodrigo forte abraço, muito boa noite, torcedor brasileiro. Você ligado na Bradesco Esportes FM, estamos transmitindo a Primeira Liga, Estádio Castelão, em Fortaleza. A bola tá rolando para Ceará e Flamengo até aqui, 31 minutos do primeiro tempo, 0-0. Você que estava nos acompanhando pela internet, agora a opção também em 91.1 na rádio do seu esporte. Eu estou ao lado do Rogério Lourenço nos comentários, com as reportagens de Carla Matera e Marcos Coelho no plantão esportivo. Vinícius Gama, a produção e coordenação é de Tielhao. Na mesa de som, o talento jovem de Nicolas Bacarim. Eu confirmo, 31 de bola rolando, 0-0. Deixa eu saber como está jogando o Flamengo agora em 91.1. Como está jogando o mais querido do Brasil? Boa noite, Carla Matera. Boa noite a você, Rodrigo Campos. E o técnico Zé Ricardo escalou o Flamengo assim: Alex Muralha, 38, Rodinei, número 2, Donati, 25. Juan é o capitão com a número 4, René, meia dúzia, Márcio Araújo, camisa 8, Cuejar, número 26, Lucas Paquetá, 39, Gabriel com a 17, Adrien, 37 e Felipe Vizeu, 47. E o Ceará, como está jogando o Marcos Coelho? O Vozão escalado já em campo com Everson 1, Thiago Cametá 2, a zaga Rafael Pereira 3, Luiz Otávio 13, Romário meia dúzia, Raul 17, Richardson 26, Felipe Contini 21, Felipe Menezes 10, Lelê 90 e o capitão da equipe Magno Alves com o número 11. Quem está apitando Ceará e Flamengo? Carla Matera. Apita Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. E os auxiliares, Coelho? Elton Nunes e Edner Pomoceno, também do Rio Grande do Sul. E tem gol, gol é festa, é vibração, é informação na voz de Vinícius Gama. Na Copa do Brasil, no Barradão, Cleiton Xavier faz vitória 2-0 para o Bragantino. No Canindé, Português e Boa Vista vão empatando por 0-0, informando o Previcar Alto. Você ligado na rádio do seu esporte. Márcio Araújo domina pelo Flamengo, deixou para Gabriel, mais atrás, passa pedindo por ali, Lucas Paquetá, pediu, recebeu, dominou de costas para o gol, 2 na marcação, acabou perdendo, se empolgou, Raul roubou e parte para o contra-ataque. Olha o Vozão todo assanhadinho tentando abrir o placar, a bola é aberta aqui na esquerda para Lelê, Lelê dominou na velocidade, aposta a corrida com Rodinei, levou a melhor, levou para o pé direito, levantou a cabeça, fez o cruzamento para Felipe Menezes, ajeitou de cabeça, cortou o Juan, na hora cá pelo Mengão, jogadinha bonitinha do Ceará. Carla Matera. Bonitinha, só que acabou fazendo 99, não fez 100, não saiu o gol, segue 0-0, Ceará e Flamengo. O placar é Samok, saúde ao alcance de todos. Olha, Richardson dominando pela equipe do Ceará, deixou na frente agora para a tentativa do Tondini, sai o goleiro e faz a defesa. Primeira Liga é na Bradesco Esportes FM. Contra roubo e colisão, acesse previcaralto.org.br. Previcar Alto, você e seu veículo protegidos. E tem mais gol, tem mais rede balançando, Vinícius Gama. Copa do Brasil diminui o Bragantino, Vitor Braga cobrando pênalti, vitória 2-1, resultado que classifica o time baiano, informando o Big Soft. Muito obrigado, valeu Vinícius Gama. Deixa eu cumprimentar agora em 91.1 Rogério Lourenço. 0 Flamengo, 0 Ceará, 34 de bola rolando. Joga bem o Flamengo, Rogério? Boa noite. Boa noite, Rodrigo, amigos da Bradesco Esporte FM. Não joga bem, o jogo é fraco tecnicamente. As duas equipes jogando com muita lentidão. O Flamengo contém a posse de bola, demora para fazer essa transição defesa, meio campo e ataque. Dá tempo da equipe do Ceará se organizar. O meio campo com o Lucas Paquetá, o Cuejá e o Márcio Araújo, com o Gabriel um pouco mais pela direita e o Adrian pelo lado esquerdo, formando um 4-2-3-1 com o Vinícius, o Felipe Zeu adiantado. Falta criatividade, esses jogadores estão forçando muito o jogo pelo meio. O Gabriel está entrando muito juntamente com o Adrian, não estão jogando aberto. Então isso aí facilita a marcação da equipe do Ceará. E o Ceará tecnicamente é uma equipe limitada, está esperando o time do Flamengo para tentar sair em contra-ataque. Então acaba que não consegue atacar, defende, perde a bola rapidamente. Então o jogo até o momento não é bom, Rodrigo. 35 de bola rolando neste primeiro tempo até aqui, 0-0, teimoso no Castelão. Olha o Flamengo dominando o bola com o André, deixando mais atrás para Donati, era Cuejar por ali, Donati recua, começa do zero, sai por ali o Alex Muralha, goleirão do Flamengo, e abre na esquerda para Juan, ajeita com a esquerda, com a direita, ele toca lá do outro lado, passa pedindo bola próxima, risca divisória do gramado, René para Paquetá, mais atrás novamente para Juan, de zagueiro para zagueiro, ele deixa para Donati, avança pelo Flamengo, 0-0, Donati na direita, passa pedindo por ali, Cuejar, pede, recebe, abre os braços, ninguém aparece. O Ceará fechadinho, o Flamengo encontrando dificuldades para chegar no ataque. Márcio Araújo domina na roda gigante do gramado e deixa mais atrás, agora buscando passe para Juan, ajeita pelo Flamengo, domina, passa pedindo por ali o Paquetá, Paquetá dominou, lançou na frente, a bola é boa para René. Olha o Flamengo no ataque, do chute forte do Miseu, defendeu o goleiro Everson Marcos Coelho. Um chute forte bem colocado ali pelo atacante rubro-negro, que chutou ali cruzado. O primeiro Adrian tentando, Viseu tentou ainda pegar o rebote, mas não conseguiu. O goleiro Everson da equipe do Ceará estava atento e conseguiu fazer a defesa em dois tempos. Com isso segue Ceará 0, Flamengo também 0 no placar Samok. Saúde ao alcance de todos. Ligue 3032-8818. Primeira Liga é na Bradesco Esportes FM. Samok, saúde ao alcance de todos. 3032-8818. E na interatividade, essa galera não para, fala tia Elial. Beleza, Rodrigo Campos, nosso WhatsApp, DDD 21 964338136. O Elson de Tanguá diz aqui, hoje vai ser 2-0 para o Mengão, mantendo o 100% de aproveitamento na temporada de 2017. Boa noite, que é o Matheus Brunharo, estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, capital do Pantanal, torcendo pelo Mengão junto de minha filha Lavínia, que tem 1 ano e 6 meses, mas adora ouvir É Festa, hein, Rodrigo? Que legal, 1 ano e 6 meses e curte o É Festa. Eu quero gritar É Festa para a maior torcida do Brasil, essa nação chamada Flamengo, que descia, lançamento foi errado, a bola sobra livre para Luiz Otávio dominar, é o zagueirão deixando para Romário, de novo para Luiz Otávio na direita, tem pedido Rafael Pereira, eu vi, ele não preferiu deixar para Raul, intermediária de defesa da equipe do Ceará, 38-38 de bola rolando, 0-0, avança o Ceará com Rafael Pereira, o zagueirão deixa para o também zagueiro Luiz Otávio, recolhe, abre os braços, estufa o peito, cheio de marra, lá vem o Negão aqui na esquerda com Romário, Romário dominou, é o Carequinha, caiu, levantou, mas sofreu a falta, o árbitro mandou seguir, tá valendo. Lelê domina, abre Laguana do outro lado, deixando para Felipe Menezes, avança pela equipe do Ceará, ele deixa na frente para Richardson, o passe foi errado, cortou o Flamengo tenta sair no contra-ataque, 0-0, treimoso, olha o lançamento para o Adrian lá pela esquerda, antes que ele aparece, Rafael e manda pela linha lateral, já cobrado, é o Flamengo partindo para o ataque. Vamos lá, Mengão, eu quero quero gritar, é festa pra essa galera. Gabriel recolhe, domina, deixa mais atrás para o questionado Márcio Araújo. Este dá uma de maestro, abre os braços e descobre por ali o Cuejá. Devolve novamente para Márcio Araújo, sem recursos, do meio da rua, é pra lá, é pro outro lado o gol, Márcio Araújo. É pro outro lado, ele foi levando, ô Márcio Araújo, assim você irrita o torcedor. Ele pegou no campo de defesa, foi trazendo, levando lá pro outro lado. Bota a mão na orelha grande, não disfarça que é pior. Tá me ouvindo, Márcio Araújo? Não me irrita! Que coisa feia, o que ele fez? Agora é o meio campo caranguejo, o Rogério Lourenço? Olha, eu não entendi não. Eu acho que ele olhou pro Muralha e achou que fosse o goleiro do Ceará, porque ele foi em direção ao gol do Flamengo, né? Ou então ele tá vendo que tá tão complicado no Flamengo criar a jogada que ele resolveu voltar a jogada. É o que tá acontecendo, o Flamengo não consegue criar situações. Falta criatividade, falta inspiração. Agora, até por ser uma equipe reserva, eu acho que os jogadores tinham que ter uma aplicação maior, tinha que ter uma entrega maior. Tá jogando como se fosse fim de festa, pelada de casado contra solteiro, quer dizer. Então, dessa forma aí, o negócio tá caminhando pra 0-0. O Ceará também não maltrata, então tem que melhorar muito o Flamengo pra conseguir essa vitória. Abraçando essa galera, alô Adriano Batagi, o meu abraço, alô Márcio Gomes, alô Rodrigo Mandarini, brilhante jornalista. Aqui vem novamente o Flamengo com o Adriano, dominou pela esquerda, entrou na área, pedalou pé direito, bateu mal, bate por ali em cima do Rafael Pereira, acerta um chute, Adriano Coelho, puxa a orelha dele. Mas é, o Adriano, dá uma chegada aqui, o Adriano, puxa a tua orelha, meu garoto, não pode. Trouxe ali pro interior da grande área, na hora de chutar, chutou na frente do jogador do Ceará. Tem que olhar na hora do chute, meu garoto, assim não dá, assim o torcedor não aguenta. O Flamengo segue com isso, Mengão 0, Ceará 0, no placar. Big Soft, pensou em limpeza? Pensou Big Soft. Primeira Liga é na Bradesco Esportes FM. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota Moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour, 3885000. Lelê domina pelo Ceará, aqui pela esquerda abrindo para Romário. Romário domina, devolve para Lelê. Tudo isso com 41 de bola rolando, foi derrubado pelo Cuejá. É falta e favorece o Vozão. Carla. Você tá gostando do Vozão, né? O Vozão tá com tudo, não tá prosa. Também é nova essa. Falta favorecendo a equipe do Ceará, é pela esquerda. Felipe Menezes vai para a cobrança da intermediária. Ele vai botar na área, tira, é lá daí, Mengão. É o Felipe Menezes na cobrança, 42, pé direito, botou na área, sobe. Juan moraliza pelo Mengão, Adrian completa o serviço, mas o Ceará é teimoso, enjoadinho a equipe cearense. A bola é recuada por ali para Raul, este para Luiz Otávio, fazendo a inversão da esquerda para a direita, se apresenta o Thiago Cametá, mata na coxa, bota no chão, mais atrás tem Rafael Pereira, ele toca curtinho, deixando para Raul. Do outro lado, livre de marcação, tem Romário, eu vi ele também, avança, leva para o pé esquerdo, tabela com Felipe Menezes, novamente para Romário, dominou na entrada da área, passa Magno Alves, deu uma de pivô, deixou mais atrás para Felipe Menezes, é o maestro do Ceará, número 10 da camisa, deu mole, acabou perdendo, melhor para o Mengão, agora com o Márcio Araújo, na direita para Rodinei, na velocidade, avançou o Flamengo, passa Gabriel, é agora o primeiro, é agora Gabriel, fez o cruzamento, bola na área, era para o Paquetá, passa por ele, ele evita a saída pela linha lateral, dominou, próxima bandeira pelo lado esquerdo, quem sabe o primeiro, Lucas Paquetá dominou, olhou para a área, não tinha ninguém, por isso ele deixou agora para René. René dominou na entrada da área, é o Flamengo partindo para um ataque com o Márcio Araújo, deixando para Cuejá, avança, 43 de bola rolando, 0-0, teimoso, o Flamengo partindo para o ataque com o Paquetá, para René, foi ao fundo, fez o cruzamento, bateu no contrário, subiu para a área, matou no peito, esperou o kick, bateu para fora, que chute horroroso do Adrian, hein, Marcos Coelho? Não tem nem o que falar mais uma vez, né? O René foi ao fundo pelo lado esquerdo, fez o cruzamento e olha que não dá nem pra dizer que ele pegou mal na bola, porque teve o tempo de matar no peito ainda, dentro da grande área o Adrian, e tinha todo o ângulo pra chutar. Pegou embaixo da bola, passou por cima, travessão, mandando quase que pra fora da Arena Castelão. Que coisa, Adrian, bota esse pé na forma, meu garoto. Segue com isso, botar na forma o pezinho ali, porque senão a coisa fica feia. Segue, Ceará 0, Flamengo 0, no Placar Azeites Live. Esse é Marcos Coelho. Ele é mais um titular absoluto na nova seleção brasileira do rádio, que tem o comando e liderança dele. O locutor que é o dono da bola. Lembrando que daqui a pouquinho tem mais bola rolando. Tem o fogão Taça Libertadores. Eu sou muito mais fogão. Às 9h45 a bola vai rolar e ele vai chegar. O locutor que emociona, galera. Ao seu lado, comentarista do Recado Certo, Ronaldo as reportagens de Sérgio Américo e Antônio Carlos Duarte. Olha o Ceará dominando com o Magno Alves na entrada da área, levou para o pé direito, mas deu rasteirinha, defendeu Alex Muralha. Não pode deixar o magnata bater dali, Carlinha. Ele sabe exatamente o que tem que fazer, né? Ele foi ali por entre os marcadores que ficaram completamente paralisados. O Magno conseguiu dar um chute muito forte e rasteiro e tá lá de novo. Olha o Ceará, tirou bem a zaga do Mengão, 45, vai terminar o primeiro tempo, 0-0, abraçando essa galera, é a minha querida amiga, ligadinha aqui na Bradesco Esportes FM, a Daniela Stenzi. Alô Dani, um beijão pra você, obrigado pelo carinho, ao lado da linda Sofia, valeu Dani, um beijo carinhoso, 45 e meio de bola rolando, 0 Ceará, 0 Flamengo, já vai terminar o primeiro tempo e você vai ouvir Vinícius Gama girando e comandando toda a galera, mais dois, vamos até 47, olha o Flamengo dominando bola com o Márcio Araújo, deixando para Cuejá, dá tempo o Flamengo, eu acredito, tá na hora do primeiro, Cuejá abrindo lá do outro lado para René, ajeita, olhou pra frente, todo mundo marcado, ele tabela mesmo assim, buscando passe para Paquetá. Paquetá domina, recolhe, deixando para Adrian. Mais atrás, novamente, é o Flamengo tabelando bola com o René. Enche para Paquetá, dá meio no fogo por ali para Cuejá. Da esquerda para a direita, fez a inversão. Tem Rodinei aqui do outro lado. Espera o kick da bola com a cabeça, evita a saída pela linha lateral. Botou na frente para Gabriel. Chega Romário, melhor para Gabriel, ajeitando para Rodinei. Passa bonito pelo primeiro, passa também pelo segundo. Derrubado, é falta! O Romário chegou, abriu a caixa de ferramentas, tirou tudo que ele podia, inclusive a chave de fenda, e fez a falta, Coelho. É, por isso ele tomou o cartão amarelo, camisa 6 do Ceará, deixou a perna. O Roger já tinha feito a jogada ali pelo lado direito, buscava a linha de fundo para fazer o cruzamento. E aí o camisa 6 do Ceará ali, o Romário deixou a perna, fez a falta, apelou para cima do lateral direito rubro-negro, por isso tomou o cartão amarelo. A falta vai ser cobrada, é um bom momento. Vem chuveirinho para a área. Quem sabe aí o gol de cabeça do Mengão. Eu tô sentindo cheiro de gol, Felipe Vizeu, hein? Acho que você vai narrar, hein, Rodrigo? Quem sabe agora, Mengão? Quem sabe agora, Mengão, pode ser o primeiro pra ficar bonito, Flamengo. Pra ficar bonito, Mengão. Gabriel com o pé direito, o Lucas Paquetá com o pé esquerdo. O gol à direita das cabines e lá na intermediária pelo lado direito. Gabriel sinaliza, vem jogada ensaiada por ali. Pode ser o primeiro do Mengão. Olha o Donati lá na área pulando que nem pipoca. Juan também por ali. Vamos lá, Mengão. Eu sou mais, Mengão. Tá na hora do gol. Gabriel na cobrança ou Paquetá. É o Gabriel, não. Deixou para Paquetá. Pé esquerdo, botou na área, cortou a zaga. Ela vai pela linha de fundo e terminou. Final de primeiro tempo. Hora do recreio no Castelão. E o placar tá teimoso, teimoso, tá mostrando. 0 Flamengo, 0 Ceará. Reportagem Bradesco. Bom, os jogadores do Flamengo vão saindo, vão levar aquele papo com o técnico Zé Ricardo. Ô, Rodrigo Campos, nesse momento aqui tem uma torcedora, dona Maria Replay. Ela disse que é do Rio de Janeiro, de Copacabana, mandando um abraço pra você. Alô, dona Maria. Um beijo duas vezes pra senhora. Obrigado pelo carinho. Fala, Coelho! É verdade. Enquanto isso, o Ceará, time vai deixando também o campo de jogo. Claro que o técnico Givanildo de Oliveira vai querer, o técnico Givanildo de Oliveira, que vai querer comandar, né, e também conversar com os jogadores agora nesse intervalo, daquele puxão de orelha, porque afinal de contas o Ceará precisa da vitória, realmente vencer o Flamengo para continuar com possibilidades de classificação. E olha que o Givanildo tem a gente no banco, hein? Tem o Sandro 3, o Valdo camisa 4, Diego Almeida 12, Alex Amado 19, Everton Silva 22, Douglas Bade 23, Lucas 25, Matheus Trindade 27, Jones 31, Rafinha 70, Max Biancucci. É, onde saiu o Max Biancucci? E o 99, Victor Rangel. Já o Zé Ricardo tem várias opções também, né, Carlinha? Nem tantas assim. Ele tem o Thiago, número 44, o Moraes com a 56, Léo Duarte, número 43, Ronaldo 41, Matheus Sávio, número 42, Cafu 36 e Lohan 54. Que beleza, 47 minutos se passaram no primeiro tempo, 0-0 Ceará e Flamengo, depois de Carla Matera. E Marcos Coelho. Quem é que tá voltando, Carlinha, pra você? A voz de bronze do rádio brasileiro. Vinícius Gama. Alô, meu amor. Valeu, Marcos Coelho e Carla Matera Monroe. Comandando aí as reportagens no campo de jogo, fim de papo, Ceará 0, Mengão também 0 na Copa da Primeira Liga. Flamengo vai conquistando aí a primeira colocação no Grupo B, chegando a 7 pontos ganhos. O Ceará tem 2, o América Mineiro 1 e o Grêmio ainda não pontuou. Dando uma passada na Copa do Brasil, a segunda fase. No Canindé, Portuguesa e Boa Vista vão empatando por 0-0. Resultado que vai levando aí a decisão para os pênaltis. No Barradão, o Vitória vai vencendo o Bragantino por 2-1. Neriberto Wilson e Criciúma 1-0 para a equipe do Altos do Piauí. Lembrando que às 9h45 no Beira-Rio tem Internacional e Oeste. Na Ilha do Retiro, Esporte 7 de Dourados do Mato Grosso. E no Mineirão, Cruzeiro e São Francisco do Pará. Lembrando que mais cedo, na Liga Europa, jogos de volta da segunda fase. Schalke 04 e Pauk da Grécia empataram por 1-1. O Kuban Krasnodar empatou com o Fenerbahçe por 1-1. E o Manchester United venceu o Saint Etienne por 1-0. Classificados Manchester, Kuban Krasnodar e também o Schalke 04. Daqui a pouco tem muito mais. O Rogério Lourenço e, é claro, uma gama de informações aqui no Bradesco Esportes Futebol. Ele também está aqui na nova seleção da Bradesco Esportes FM. Aqui é o Thier Leal. Achou. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. Café favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e autovaco. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Samok, saúde ao alcance de todos. 3032-8818. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota Moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour, 3885000. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Contra roubo e colisão, acesse previcaralto.org.br. Previcar Alto, você e seu veículo protegidos. Azeite Isolive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeite Isolive. Sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Tudo que é bom vem em três. E é por isso que os azeites Olive oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. O Fresh garante um sabor mais fresco. O Limite é produzido da melhor colheita. E o Orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante. Todos, é claro, com acidez máxima de 0,2% e da melhor qualidade. Ficou difícil escolher um só, né? Faça como eu, experimente todos. Azeites Olive, três estilos, muito sabor. Big Soft é uma empresa que se destaca no comércio de produtos de limpeza. Com uma variedade de produtos para sua escolha, como amaciantes que deixam a sua roupa mais macia e cheirosa e detergentes que limpam e não agridem as suas mãos. Presente nos melhores supermercados. Pensou em limpeza? Pensou em Big Soft. Com Com saúde não se brinca. É por isso que você precisa de um plano de saúde com credibilidade de quem está há 50 anos no mercado. A Samoa que atende seus clientes disponibilizando um atendimento completo com consultas, exames completos, internação e cirurgias. A Samoa que atende em todo o Grande Rio com rede própria e mais uma rede credenciada. Atendimento domiciliar de urgência e emergência sem custo adicional para seus beneficiários. E a Samoa que está com um desconto especial de 10% nas 6 primeiras mensalidades. Ligue agora para a Samoa que 3032-8818 e ganhe seu desconto. Samoa que saúde ao alcance de todos. 3032-8818. Café favorito. Desde 1946, o favorito no seu dia a dia em dois estilos para você saborear o melhor do café. O torrado e moído possui frescor, aroma e sabores maduros equilibrados. Mas se você for um apreciador que não abre mão do aroma original do café, especialmente preservado pela embalagem, experimente o Alto Vácuo. Café favorito. O favorito de todas as torcidas. A Brancaroto protege seu carro ou moto contra roubo, furto, colisão e incêndio. Tem proteção contra terceiros em até 5 reboques por mês e muito mais. Ligue 2697-0610 ou acesse predicaralto.org.br e proteja seu veículo. Só na Predicaralto temos a promoção associado amigo. Ligue para conhecer 2697-0610. 2697-0610, toca lá. Ou predicaralto.org.br. É bom demais. Predicaralto, você e seu veículo protegidos. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Oito da noite, mais 25 minutos, é o Bradesco Esportes Futebol, primeiro tempo encerrado, Ceará e Flamengo 0-0. Voltando aqui no Bradesco Esportes Futebol com análise do primeiro tempo, o comentarista realmente técnico. E aí, Rogério Lourenço, um primeiro tempo tecnicamente fraco, hein, Rogério? É verdade, Vinícius e amigos da Bradesco Esporte FM, o primeiro tempo foi ruim, é sonolento, as duas equipes não conseguindo implantar um ritmo forte de jogo. A equipe do Flamengo, quando tinha posse de bola, demorava muito para trabalhar essa bola, jogava com lentidão, dava tempo da equipe do Ceará se organizar. É claro, é uma equipe totalmente reserva, mas isso não quer dizer que você não possa jogar bem. Eu acho que o time do Flamengo poderia até ter uma entrega maior, ter um empenho maior. Mas é complicado, até porque é um jogo para cumprir tabela. Queira ou não, esses jogadores, mesmo não sendo os titulares, apenas o Alex Muralha, né, é o titular da equipe, mas vários já foram titulares, são jogadores que estão sempre jogando. O caso do Rodney, do Márcio Araújo, do Cuejá, Juan. E não tem como tirar o foco da partida de sábado pela semifinal da Taça Guanabara, que todo mundo também quer estar inteiro para estar à disposição do Zé Ricardo para sábado. Então o jogo acaba sendo um pouco monótono. A equipe do Ceará é uma equipe tecnicamente também fraca, então nesse primeiro tempo não ofereceu muito perigo à equipe do Flamengo. Mas o jogo pode melhorar. O jogo até começou num ritmo bom, nos primeiros 10, 15 minutos, as duas equipes buscando o ataque, jogando de forma aberta, jogando de forma franca. Mas a partir daí começaram muitos erros de passe de ambas as equipes, as transições lentas. O Flamengo, quando recuperava a posse de bola, não colocava velocidade para pegar a equipe do Ceará desarmada e, consequentemente, o Ceará conseguia se posicionar atrás, com 9 jogadores atrás, somente o Magno Alves um pouco mais à frente. Isso dificultava as ações do Flamengo. E os jogadores que vêm, que teriam que fazer as funções, não vêm fazendo de forma correta. O Flamengo joga no 4-2-3-1, a linha de 4 zagueiros, os dois volantes, o Márcio Araújo e o Cuejá, a linha de 3 com o Lucas Paquetá mais centralizado, o Gabriel pelo lado direito e o Adra pelo lado esquerdo, e o Felipe Vizeu como o homem de frente. O que estava acontecendo? O Gabriel fechando muito, o Adra fechando muito também. Então você congestionava quase 5 jogadores no meio campo, Isso facilitava a marcação da equipe do Ceará, que estava organizada atrás. Então, não quer dizer que você tenha muita gente no meio campo, não quer dizer que você vá ter facilidade em criar. Agora, a gente sabe que esses jogadores têm uma técnica, uma qualidade de criação limitada. O Lucas Paquetá é um jovem, está jogando pela primeira vez como titular. É uma promessa, ainda não podemos exigir muita coisa dele. Mas a gente sabe que o Gabriel, para criar, falta qualidade. O Adrien já teve várias chances e não consegue se firmar. Jogou muito mal o primeiro tempo. O Cuejá e o Márcio Araújo são volantes, são jogadores de marcação, de roubar a bola e entregar para o criador. E isso o Flamengo teve muita dificuldade. O René também, mais uma vez, não começou bem, não fez um bom primeiro tempo. Muito tímido, um jogador que foi contratado, ele veio do Sport, é claro que não tem a grandeza do Flamengo, mas ele é um jogador acostumado a grandes jogos, está muito tímido ainda, muito preso. E o Rodney também, até pelo fato do Gabriel fechar bastante, jogar muito centralizado, o Rodney desceu pouco pelo lado direito. A dupla de zaga praticamente não teve trabalho, Juan e Donati, uma atuação tranquila, até porque o Ceará não forçou muito. Então o jogo acabou sendo ruim, sendo monótono, não houve oportunidade real de gol para nenhum dos lados, nenhum dos dois goleiros, nem o Alex Muralha, nem o Everson fizeram defesas difíceis, apenas defesas tranquilas. Quer dizer, então, tanto o Flamengo quanto o Ceará deixaram muito a desejar. Agora, em relação ao Flamengo, eu acho que é uma oportunidade que esses jogadores estão tendo, jogadores que não são titulares, poderiam e devem ter uma entrega maior, até para futuramente, se tiverem oportunidade na equipe, o Zé Ricardo olhar de uma outra maneira, encarar realmente o jogo como uma decisão, porque são jogadores que estão buscando o seu espaço na equipe, seu espaço no elenco, não é? Tem o time titular do Zé Ricardo, está lá, e esses jogadores esperam uma possível oportunidade. A temporada é longa. Agora, dessa forma que foi esse primeiro tempo, com esse empenho, com essa atitude, fica complicado. Então o 0-0 é justo, pelo que as duas equipes produziram ou deixaram de produzir, porque nenhuma das duas produziu nada. Um jogo lento, tecnicamente ruim. A gente espera que no segundo tempo o Flamengo melhore, consequentemente o jogo melhore, Vinícius. Valeu, tá falado Rogério Lourenço, comentarista realmente técnico, analisando o primeiro tempo de 0 para o Flamengo, 0 também para o Ceará no Castelão, jogo da Primeira Liga. Olha aí, na Copa do Brasil, no Barradão, o Boa Vista segue empatando com a Portuguesa por 0-0 no Canindé. O resultado vai levando aí o jogo para os pênaltis. No Heriberto Wilson, Criciúma 1-0 para o Altos do Piauí. No Barradão, Vitória vai derrotando a equipe do Bragantino por 2-1, gols de André Lima e também do Cleiton Xavier. Liga dos Campeões da Europa, oitavas de final, jogos de ida. O Sevilha venceu mais cedo o Leicester por 2-1. E a Juventus, jogando fora de casa em Portugal, derrotou o Porto por 2-0. O segundo gol foi do brasileiro Daniel Alves. Na Copa Libertadores da América, terceira fase, além de Olímpia e Botafogo em Assunção às 9h45, teremos também em Capiatá, Deportivo Capiatá e Atlético Paranaense. No primeiro jogo, os dois times empataram por 3-3. Quem passar vai para o grupo do Flamengo, grupo 4, ao lado de São Lourenço e também da Universidade Católica do Chile. Campeonato Paulista, às 9h45, teremos clássico no Itaquerão, Corinthians e Palmeiras. E na Espanha, mais cedo, jogo da 16ª rodada, o Valência venceu o Real Madrid por 2-1. Só lembrando que logo mais às 9h45 em Assunção tem Olímpia e Botafogo, com a narração do locutor show que emociona a galera, o Jota Santiago, comentários do comentarista do Recado Certo, o Ronaldo Castro, e nas reportagens o Sérgio Américo e também o Antônio Carlos Duarte. Os dois times já estão em campo, a bola vai rolar para o segundo tempo, Ceará e Flamengo 0-0, e de volta aqui no Bradesco Esportes Futebol, ele, o locutor que faz a festa da galera, Rodrigo Campos. A sorrir eu pretendo levar a vida sempre ao seu lado, torcedor brasileiro, aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Vai rolar a bola para o segundo tempo, até aqui 0 para o Flamengo, 0 para o Ceará. No segundo tempo, o Flamengo atacando para o gol à esquerda das cabines. A saída será do Ceará. Na bola eu vejo por ali o Magno Alves. O árbitro confere o seu cronômetro. Vamos lá, Mengão, eu acredito. Eu sou muito mais, Mengão. Eu quero gritar, é festa para a maior torcida do Brasil. E já já eu quero mais participações na interatividade. Autoriza o árbitro, a bola está rolando. Começa o segundo tempo. Ceará, nenhuma alteração, é isso, Coelho? É isso, o Rodrigo. Vem sem mudança o Ceará, da mesma forma que terminou o primeiro tempo. E o Flamengo, Carla Matera? Nenhuma alteração, Rodrigo. E parte para o ataque o Flamengo, com o Rodinei lá pela direita, deixando mais atrás, passa Gabriel pedindo, pede, recebe, domina, recolhe, deixa mais atrás ainda, buscando passe com o Cuejá. Cuejá avança lá pela direita, na intermediária, descobriu o Rodinei livre de marcação pela direita, foi ao fundo, levantou a cabeça, fez o cruzamento, bola na área, para o Viseu, cortou o Romário de cabeça, manda pela linha de fundo, é escanteio. Olha o Mengão começando bem o segundo tempo, Carlinha. Chegaram cheio de vontade os jogadores do Flamengo, já conseguindo um escanteio pela direita. Quem sabe o primeiro, Mengão? Quem sabe o primeiro, Mengão? Bota lá dentro, Flamengo! É escanteio que favorece o Flamengo. O gol é à esquerda das cabines, e lá pela direita vai Gabriel para a cobrança. Pé direito, botou na área, subiu o Donati. Ela passa por ele e vai saindo pela linha lateral. Primeira liga é na Bradesco Esportes FM. Café favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e autovaco. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Essa galera não para, bota essa galera pra falar de ele. Valeu, Rodrigo Campos, galera participando, mandando seu recado aqui 91.1. O Jorge de Petrópolis aqui, Zé Ricardo e Gabriel, amor eterno. Dizendo que o treinador do Flamengo foi colocando muitas vezes o Gabriel em campo. O João Alexandre de Itaguaí, no Rio de Janeiro, manda um abraço para o pessoal de Brisa Mar. Estamos ligados aqui na Bradesco Esportes FM. Isaías Guilherme, lá de Pinheiral, sul do estado do Rio de Janeiro. Manda um abraço para a Nação Rubro-Negra, para minha esposa Darlene. William de Iguatu, lá no estado do Ceará. Hoje vai ter festa. 2-0 para o Flamengo. O Pedro Pacheco pediu de novo para mandar um abraço aqui na Bradesco Esportes FM. E pediu também para o Coelho também mandar um forte abraço mais uma vez para o Pedro Pacheco lá em Santa Cruz da Serra, hein, Rodrigo? Alô, Santa Cruz da Serra. Pedro Pacheco é seu fã, Coelho. Valeu, Pedro. Obrigado pelo carinho, irmão. Continua aí. Os 91.1 FM. Valeu. Tamo junto. 2 minutos de bola rolando, 0 Flamengo, 0 Ceará, informação não para, Carla Matera. Já está definido, o Maracanã vai ser reinaugurado, né, este ano, com um jogo da Libertadores na estreia do Flamengo contra o São Lourenço. Boa notícia para essa nação chamada Flamengo. Olha o Maracanã, que saudade que eu estou do meu melhor amigo, o Maracanã. Volta logo, Maracanã, eu não vivo sem você. 3 minutos de bola rolando, 0 para o Flamengo, 0 também para o Ceará. E tem uma falta ali, chegou e deixou o pé no alto. O Paquetá tá valendo tudo. E é o Cuejá que domina, deixando para Paquetá de primeira, abrindo na esquerda, se apresenta por ali, Renê pede, recebe, domina, descobriu o Felipe Viseu, é lá pela frente, antes que ele aparece bem, o Luiz Otávio, Rafael Pereira roubou, mas o passe foi errado, Cuejá recuperou pelo Flamengo, botou na frente, cortou bem Rafael Pereira, sai jogando aqui pela direita, a equipe do Ceará, é o Felipe Tontini, se enrolou, ela foi pela linha lateral, favorece a equipe do Flamengo, com 3 minutos eu anuncio, pra daqui a pouquinho, às 9h45, tem mais bola rolando, tem o Fogão na Libertadores, eu sou mais Fogão. Estádio Defensores del Chaco, Olímpia e Botafogo. E quando a bola rolar, ele vai chegar. O locutor que emociona, galera. Jota Santiago. Ao seu lado, comentarista do Recado Certo. Ronaldo com as reportagens de Sérgio Américo e Antônio Carlos Duarte. Essa é a verdadeira seleção brasileira do rádio, que tem o comando e liderança dele, o locutor que é o dono da bola. Edilson Silva. e o Mengão domina com Cueja. Este para René, dois jogadores na marcação, tentou o passe, acabou perdendo. Felipe Menezes roubou, deixou para Tontini. Tontini dominou na entrada da área, aparece bem Cueja, recupera pelo Flamengo, deixa agora para Marcelo Araújo, esticar até Gabriel, abrindo na direita para Rodinei de primeiro, ele deixa novamente, passa pedindo por ali, Marcelo Araújo, número 8 na camisa, 4 minutos de bola rolando neste segundo tempo, 0 Flamengo, 0 Ceará. Olha Juan dominando, abrindo na esquerda, se apresenta René, estica para Adrian, Adrian avança já no campo de ataque, próximo à risca lateral do gramado, puxa o freio de mão, deu de graça para o adversário. Que atuação ridícula do Adrian até aqui, hein, Rogério Lourenço? Olha, realmente é inexplicável, né? Não dá para entender como é que o Zé Ricardo insiste com o Adrian. Eu não entendo. E ele fez muito mal, jogou muito mal o primeiro tempo, erra tudo. Ele pode até vir comer a bola nesses 40 minutos finais. Mas é complicado, tem que tentar outras situações. Tem aí o Matheus Sávio, tem o... Cafu também não joga nada. Tem o Lohan, não tem muita coisa também não, vai com o Adrian mesmo. Adrian dominou, deixou de calcar para René, botou na área para Viseu, cortou a zaga, ela vai pela linha de fundo. Até que enfim o Adrian fez uma grande jogada, o passe dessa vez foi bonito, hein, Carla Matera? Pois é, foi só chamar a atenção do garoto que ele foi lá e fez direitinho. Ainda não saiu o gol, mas pode estar próximo. 0-0 Ceará e Flamengo. O placar é Copa Tour, 30 anos servindo você. No Rio de Janeiro, 20 horas 39 minutos. De olho no relógio e ouvido no radinho, confira o tempo de jogo. É escanteio para o Flamengo, Gabriel na cobrança, pé direito, botou na área, cortou a zaga, eu confirmo, segundo tempo, 5 de bola rolando, e o placar segue teimoso, teimoso demais, está mostrando 0 Flamengo, 0 Ceará. 7 do segundo tempo na Copa do Brasil, Canindé, Portuguesa e Boa Vista, segue empatando por 0-0. Bradesco Esportes FM. O Ceará desce com o Thiago Cametá, da entrada da área, dominou, levou para o pé esquerdo, bateu, Muralha, sensacional, voou e tirou. Que perigo, ela ia lá na gaveta, que chute lindo do Cametá, que defesa fantástica do goleirão do Mengão, Coelho. Do pé direito, trouxe para o esquerdo, Thiago Cametá meteu a bomba, ela ia morrer no ângulo superior esquerdo do Alex Muralha, se não faz uma grande defesa e coloca escanteio, grande oportunidade perdida para a equipe cearense, nesse início do segundo tempo, segue 0-0, Ceará e Mengão. Que linda defesa do Alex Muralha, grande goleiro do Flamengo. Dois jogadores caídos no gramado. O Paquetá vai levantando por ali. Jogador da equipe do Ceará também já em pé. Você ligado na Bradesco Esportes FM, Primeira Liga. É na rádio do seu esporte. Agente Isolai. Acidez máxima de 2%. Três estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeite Isolive. Sabor e qualidade. O sinal do gol me chama, tem festa, tem vibração, tem informação. Vinícius Gama. No Barradão, zagueiro Fred faz o terceiro do Vitória. Vitória 3-1 para o Bragantino, informando Café Favorito. Aqui, 0 Flamengo, 0 para o Ceará, que tem o escanteio, é pela direita, vai para a cobrança, por ali o Thiago Cametá, você ligado na Bradesco, aqui a bola rola muito mais, ele deixa para Felipe Tontini, vai botar na área, pé direito, fez o cruzamento no segundo pau, olha o desvio de cabeça, corta Juan pelo Flamengo, na sequência houve a falta, hein? Pegaram o zagueirão do Mengão, que está caído, Marcos Coelho. É porque na verdade ali o Magno Alves tentou uma bicicleta, mas atingiu em cheio, né? O jogador do Flamengo, tava ali o Juan na jogada para fazer o corte, e o Magno Alves atingiu ali o Juan no peito, ficou sentindo o zagueiro do Flamengo. A falta foi marcada pelo árbitro Anderson Daronco na grande área do Flamengo. Segue com isso, Ceará 0, Flamengo 0, no placar Big Soft. Pensou limpeza, pensou Big Soft. 8:30 de bola rolando no segundo tempo, 0 Flamengo, 0 também para a equipe do Ceará. Vamos lá, Mengão, com Cueja, ele domina próximo ao grande círculo do gramado, dá um tapa na bola, buscando por ali a presença do Donati, se apresenta Rodinei mais à frente, eu vi ele também, mas o passe foi errado. Que passe horroroso, ele tá maltratando a bola. Alô, Ney Maria do Couro, o Donati tá batendo na gorduchinha. Desce novamente o Ceará, é pela esquerda com o Lelê, dominou, fez o cruzamento, até agora pra fora. O o Magno Alves chegou um pouquinho atrasado, ela saiu pela linha de fundo, é tiro de meta, Marcos Coelho. Cruzamento da esquerda ali em curva, passou por toda a defesa do Flamengo, por toda a grande área, por último, Magno Alves tentou um carrinho ali na pequena área, mas não conseguiu, a bola passou pela linha de fundo. Quase será pro placar de novo, mas segue 0-0, informando Azeites Olive. E o Mengão parte para o ataque aqui pela esquerda. Vamos lá, Flamengo com o Renê. Ele caiu, tá valendo, o árbitro mandou seguir, deixando para Adrian. Lançou para Felipe Vezeu, tira uma onda de ponta esquerda. Ela correu demais e saiu pela linha lateral. Primeira Liga é na Bradesco Esportes FM. Big Soft. Tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Tá rolando o clima de festa pro Mengão. Vamos lá, Flamengo. Eu acredito no Mengão. Olha o Flamengo partindo para o ataque. Juan deixando para Donati, enche para Cueja. Grande círculo do gramado. Fácil. Mengão partindo pra frente. Vamos lá, Flamengo. Com Rodinei. Levanta os braços. Pisa na criança. Toca a bola mais atrás. Deixando novamente para Cueja. Enche para Márcio Araújo. Tudo isso com 10 de bola rolando neste segundo tempo. 0-0. O Márcio Araújo domina. Vira agora para Cuejá, passa na direita pedindo o Rodinei, eu vi, ele não preferiu abrir no vazio, deixando para o jogador que era o Paquetá, mais aberto na esquerda, tem René, mata na coxa, bota no chão, olhou para a área, todo mundo marcado, ele devolve novamente para Lucas Paquetá, esticou para Adrian, é o Felipe Vizeu quem recolhe, ali pela esquerda, tocou para René, cortou a zaga, deu um bicão na bola por ali, o Raul, ela vai saindo pela linha lateral. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Primeira Liga, Copa do Brasil, Cariocão, tudo isso e muito mais é aqui na rádio do seu esporte. Samoc, saúde ao alcance de todos. 30-32-88-18. René domina pelo Flamengo, abriu para Adrian, pela esquerda, fez o cruzamento para Gabriel, cortou a zaga, insiste, o Flamengo deu de teimoso na direita, agora com Rodinei, levantou a cabeça, fez o cruzamento, bola na área, corta, Rafael Pereira, liga o contra-ataque na velocidade com o Raul, descobriu lá do outro lado, olha o perigo, Magno Alves dominou, contra-ataque é perigoso, tira daí Mengão, tocou mais atrás, para quem? Magno Alves para ninguém, corta René, deu a resposta para o Flamengo com o Rodinei, é lá pela direita, tabela com Gabriel, devolve novamente para Rodinei, passa. Horroroso, impressionante, Rogério Lourenço, a quantidade de passes errados nesse jogo. A bola tá sofrendo, alô Lei Maria do Couro, a bola tá apanhando, Rogério? Tá apanhando com força. Olha, muito passe errado, eu acho que cai um pouco na questão da qualidade técnica, jogadores que não têm um nível técnico muito bom, erram muito passes. E principalmente pela lentidão da equipe do Flamengo. A equipe do Flamengo joga com muita lentidão. A equipe do Ceará consegue se organizar defensivamente de uma forma rápida. E aí os espaços diminuem. Então quando o jogador já não tem aquela qualidade técnica, ele tenta forçar um pouco mais o passe, ele acaba errando. Então o meio-campo do Flamengo erra muito. O Adrian, o Gabriel, o Lucas Paquetá volta muito. Quer dizer, o Vizeu acaba ficando um pouco isolado. Então precisa também o Lucas Paquetá encostar um pouco mais no Vizeu, porque ele está isolado nesse momento. Desce novamente o Ceará. Pra quem? Rodinei, número 2 do Flamengo. E o Ceará aproveita e parte para o ataque com o Romário, deixando para Raul, recolhe na intermediária de ataque lá pela esquerda, passa por ali, Richardson pedindo do meio da rua, riscou, bateu fraquinho, ela quitou, saiu o Muralha e fez a defesa, Coelho. Fez a defesa, tranquilo ali depois, né, do erro de passe do Gabriel, mas o Alex Muralha de qualquer maneira garantiu tranquilidade na defesa rubro-negra, que vai empatando agora o Flamengo com o Ceará 0-0. No placar Azeite Solar. Eu quero ouvir essa galera, Tia Leal. Valeu, Rodrigo Campos, que era participando, mandando mensagem no nosso WhatsApp, DDD 21 964338136. O Everaldo de Belfor Roxo, Rodrigo, narra um gol do Mengão aí, hoje vai ser 2-0 para o Flamengo. Tomara. Boa noite a todos, sou Felipe de Belfor Roxo. O Rogério Lourenço, em qual posição o Flamengo poderia ter investido em reforços? Será que faltou trazer um zagueirão para colocar ordem lá atrás? Um abraço para o meu amigo Alexandre, para o Bruno Pokémon. A Carlinha é linda, o Coelho é um cara bom, mas parece que abre garrafa de colher, hein? Olha, um abraço aí para a rapaziada. Entendi. Olha, eu acho que o Juan é um zagueiro experiente. De repente, o Flamengo está apostando também no Léo Duarte, que é uma jovem revelação da casa. O Donati ainda não foi exigido completamente, ficou muito tempo machucado, mas o Flamengo tem em quantidade zagueiros, não é? Eu acho que precisaria de mais um jogador no meio campo com mais qualidade, e esse jogador é o Conca. Então, quer dizer, eu acho que o Flamengo está com um bom elenco, está com um bom elenco. Agora, é claro, a equipe toda reserva jogando junto, a equipe sente o ritmo de jogo, sente o entrosamento, que é completamente normal. Agora, o que não pode acontecer é levarem o jogo em banho-maria como eles estão levando. Tem que aumentar esse ritmo, tem que haver mais empenho, mais entrega para conseguir essa vitória. Vai mudar, hein? Quem? Matheus Sávio já conversa com o Zé Ricardo. E o Flamengo tem uma falta boa, gol à esquerda das cabines. Eu estou sentindo um delicioso cheiro de gol. É agora, Mengão. Adrian na bola, pé direito, bateu na barreira. Voltou novamente para Adrian, bateu mal, rapaz. Que coisa irritante o Adrian. Dessa vez ainda teve desvio e ganhou o escanteio, hein? Carla Matera. É, pra quem não tem nada, metade é o dobro, né? Já que ele não conseguiu fazer o gol, pelo menos o escanteio saiu. Uma oportunidade, a última dele no jogo, né? O Adrian vai deixando o campo, já não tem mais chance de fazer gol, e vai entrando Matheus Sávio com a número 42. 42, Matheus Sávio no lugar de Adrian, né? A primeira alteração da equipe do Flamengo com 15 de bola rolando, é escanteio. Gabriel na cobrança, pé direito, botou na área, ela passa por todo mundo, não passa pelo Luiz Otávio que tira. Rogério Lourenço, você já pedia a saída do Sávio, deu como alternativa do Matheus, a saída do Adrian, e deu como alternativa o Matheus Sávio. Olha, é aquela história, né? Quem não tem cão, caça com gato. Então, por poucas opções que o Zé Ricardo tem no banco de reserva, até porque você ser reserva do reserva é complicado, você não pode exigir muita coisa. Mas o Adrian estava muito mal, fez um primeiro tempo muito ruim, começou o segundo tempo errando muito também. E o Matheus Sávio é um bom jogador, é também uma das promessas da garotada da Gávea. Então, também é bom ter sua oportunidade para mostrar seu futebol, porque o Adrian já teve várias e não está aproveitando. Então o Matheus Sávio vai ter a dele também. Então ele está correndo atrás também do prejuízo, né? Cada um buscando o seu espaço. No Rio de Janeiro, 20 horas e 50 minutos. De olho no relógio e ouvido no radinho, confira o tempo de jogo. Primeira Liga, Castelão, Fortaleza, segundo tempo, 17 de bola rolando, e o placar tá teimoso, tá mostrando tudo igual, Ceará e Flamengo 0-0. Copa do Brasil, jogos no segundo tempo, Português e Boa Vista 0-0, Criciúma 1, Altos do Piauí 0, Vitória vai derrotando o Bragantino por 3-1. Bradesco Esportes FM. Vem de novo, Ceará. Olha o lançamento feito, cortou o Juan de calcanhar com estilo, deixando na frente agora para Rodinei, este para Lucas Paquetá, abre lá do outro lado, Matheus Sávio na sua primeira participação, domina com a esquerda e conduz com a direita, é o Flamengo partindo para o ataque, vamos lá, Flamengo 0-0, olha o Paquetá dominando, pisa na bola, olhou para a área, todo mundo marcado, é o René quem recolhe por ali, agora sim ele deixa mais atrás, pedindo o Cuejá, Cuejá dominou, abriu para o Paquetá, na intermediária, descobriu o Matheus Sávio, tentou a tabela com o Paquetá, botou na frente, agora Mengão, Felipe Vizeu dominou, entrou na área, bateu, espalda o goleiro, mas não valia mais nada. Porque parou, Carla Matera? Porque estava impedido, apesar da jogada ter sido bonita, de pé em pé, mas a tentativa não chegou ao gol. Os jogadores do Flamengo parecem se entrosar um pouquinho mais. 0-0, Ceará e Flamengo. O placar é Copa Tour, 30 anos servindo você. E o Mengão acaba ganhando uma falta ali pela esquerda. Vai para a cobrança, Matheus Sávio. Dali, será que ele vai meter direto ou vai botar na área? O goleiro Everson tá bolado, encostado no poste direito, orientando a formação de barreira. Vamos lá, Flamengo, 18 de bola rolando neste segundo tempo. 0-0, Matheus Sávio na cobrança. O Flamengo tenta abrir o placar e eu vou junto com ele. Eu sou muito mais Mengão. Eu quero gritar é festa para a maior torcida do Brasil. Matheus Sávio, pé direito, bateu mal na barreira. Insiste novamente o Flamengo com o Cuejá. Este para René, ali pela esquerda, espera o kick da bola, bota no chão, deixando agora para Matheus Sávio. Dança na frente do primeiro, leva para o pé esquerdo, fez o cruzamento, sai Everson e faz a defesa. Primeira Liga, é na Bradesco Esportes FM. Contra roubo e colisão, acesse previcaralto.org.br. Previcar Auto, você e seu veículo protegidos. Olha o Ceará, Felipe deixando para Magno Alves dentro da área, cruzou mal, cortou o Donati, que espaço deram de novo para o Magno Alves, ele é perigoso, Marcos Coelho. Total liberdade pelo lado esquerdo para o Magno Alves, que fez o cruzamento, Donati fez o corte, lateral já cobrado, segue o Ceará no ataque. Eu lembro que às 9h45 tem mais bola rolando, tem Taça Libertadores, ufa! Fogão vai buscar a classificação no Paraguai e a Bradesco vai junto. Botafogo e Olímpia, defensores Del Chaco, e quando a bola rolar ele vai chegar. O locutor que emociona a galera. Santiago. Ao seu lado, comentarista do Recado Certo. Ronaldo. As reportagens de Sérgio Américo e Antônio Carlos Duarte. Vem novamente o Ceará. É com Romário dominando, passa por ali pedindo o Felipe Menezes. Eu vi, ele também faz a inversão aqui do outro lado para Thiago Cametá, número 2 da camisa. Se apresenta Felipe Tontini. Devolve novamente para Cametá. Cada nome, Cametá para Tontini. Tontini para Cametá. Cortou a zaga. Moraliza tudo, Márcio Araújo. Pela equipe do Flamengo, Rogério Lourenço, 20 minutos. Tá difícil o Mengão chegar, hein? Olha, Rodrigo, eu vou mais longe. Nesse segundo tempo, o Ceará está um pouco melhor. O primeiro tempo que foi ruim, em que nenhuma equipe ameaçava a outra. Nesse segundo tempo, o Ceará chega a ser até um pouco mais perigoso que o Flamengo. Muralha já foi obrigado a fazer uma belíssima defesa. O Ceará já sai em mais velocidade no contra-ataque, então acaba sendo mais perigoso. É claro que o Matheus Sávio entrou há pouco tempo, a substituição ainda não surtiu efeito, mas o Flamengo não consegue melhorar, a equipe não joga bem. E o Ceará melhora um pouco e já começa a rodear ali a área do Flamengo, colocando um pouco de perigo ali em relação ao gol do Alex Muralha. Mexeu a equipe do Ceará. Mexeu a equipe do Ceará, Marcos Coelho. A informação parece que saiu Felipe Menezes. É isso, Coelho? É isso, saiu Felipe Menezes. 10 para a entrada do Felipe Amado, né? Alex Amado, na verdade, com a 19. Alex Amado, 19, no lugar do Felipe Menezes com a 10. A primeira troca na equipe do Ceará, do técnico Givanildo Oliveira. Vem de novo o Ceará. Olha o lançamento na frente para o jogador, que era o Alex Amado. Acabou de entrar. Chega inteiro na bola, evita a saída pela linha de fundo. Fez o cruzamento, bate no René. E vai pela linha de fundo. É escanteio, arruma a cozinha aí, Coelho. Tentativa de cruzamento ali pelo lado direito. O Alex Amado, corte da zaga. E o escanteio para a equipe do Ceará nesse segundo tempo. Mais um desta vez seguindo no ataque. O Vozão tá animado. O Vozão, com remedinho sem remedinho, tá animado, hein, Rodrigo? É escanteio pro Vozão. Tira, tira, tira lá daí, Flamengo. O Ceará tenta abrir o placar. Vai para a cobrança por ali o Tontini. Ele com o pé direito fez o cruzamento, bola na área. Sobe bem Rodinei, tira. Na sequência completa o serviço. René deu um bico na bola, botando lá na frente. Olha o Felipe Vizeu. O Flamengo tenta partir para o contra-ataque, dominando o Lucas Paquetá. Na direita tem Gabriel livre, livre. Eu vi ele também. Agora o primeiro recebeu, dominou, foi ao fundo, cruzou. Cruzou para trás, Rodinei ajeitou, pé direito vai marcar, bateu, defendeu o goleiro Everson. Na primeira boa jogada do Mengão no segundo tempo, Carla Matera. Fiquei na dúvida se ele tentou fazer o cruzamento ou se ele realmente estava chutando a gol. Mas foi ali o goleiro Everson e conseguiu pegar com toda a segurança. Ceará e Flamengo 0-0. O placar é café favorito, favorito de todas as torcidas. Eu ouvi o sinal de gol, gol é festa, é vibração, é informação na voz de Vinícius Gama. Copa do Brasil no Canindé, gol do Boa Vista. Vitor Faísca, 21 do segundo tempo, Boa Vista 1, Portuguesa 0. Informando Big Soft. Muito obrigado, valeu Vinícius Gama, abraçando essa galera. Alô Paulo Moraes, o meu abraço garoto, lá na Cidade do Aço. Alô Volta Redonda, confirmando o clássico válido pela semifinal da Taça Guanabara no próximo sábado, será na Cidade do Aço, em Volta Redonda. A bola vai rolar para Vasco da Gama e Flamengo. A Bradesco vai conferir com a equipe que tem o comando e liderança dele, o locutor que é o dono da bola. Essa é a nova seleção brasileira do rádio. Onde tem bola rolando, tem o microfone da Bradesco Esportes FM. Rogério Lourenço, o Flamengo não faz uma boa atuação definitivamente, hein? É, realmente o Flamengo não está jogando bem, né? Nesse segundo tempo a equipe do Ceará voltou melhor, o Flamengo tenta ali o meio campo com o Lucas Paquetá se movimentando, o Gabriel, mas é aquilo, falta criatividade no meio campo, falta o jogador que tenha aquele passe final, né? O Lucas Paquetá está jogando muito longe do Felipe Vizeu, ele volta muito para armar e deixa o Gabriel encostar. Não é característico do Gabriel, o Gabriel tem que jogar mais aberto pelo lado direito. O Matheus Sávio também, agora que entrou, aberto pelo lado esquerdo, mas procurando também se aproximar do Felipe Vizeu. E quem está tentando criar jogadas do Flamengo é o Márcio Araújo. Isso aí mostra o problema que o Flamengo está passando nessa partida. Márcio Araújo na criação de jogadas. Vai mexer o Flamengo, vai mexer o Flamengo. É o Paquetá quem está deixando o campo por ali, Carla? É o Paquetá, sim, para a entrada do Cafu. 36 na camisa. Cafu, número 36, no lugar de Lucas Paquetá. É mais uma alteração do Flamengo, que vai empatando no Rio de Janeiro, pontualmente 21 horas. De olho no relógio e ouvido no radinho, eu confiro o tempo de jogo. Primeira Liga, Castelão, Fortaleza, segundo tempo, 25 de bola rolando e o placar, olha lá, tá mostrando 0 Flamengo, 0 Ceará. Segundo tempo, Copa do Brasil no Canindé, o Boa Vista vai conseguindo sua classificação, vai derrotando a Portuguesa pelo placar de 1-0. Rodrigo Campos. Eu estou feliz com Deus, com amigos, fazendo o que eu gosto aqui na Rádio do Seu Esporte. Bradesco Esportes FM. Quando Lelê carimbava a trave, na sequência Magno Alves concluiu para o gol, mas não valia mais nada porque o Lelê estava na banheira, Coelho. É verdade, né? E ele já tinha feito impedimento arremate, que a bola bateu um travessão e sobrou ali para o Magno Alves. Então, de qualquer forma, a jogada já estava paralisada já no primeiro arremate ao gol. Quando o Magno Alves deu a cabeçada, já não valia mais nada. Segue 0-0, Flamengo 0 no placar Azeite Solive. E o Mengão parte para o ataque com o Rodinei. É lá pela direita, marcado pelo Romário. Olhou para a área, todo mundo marcado. Ele deixa mais atrás, agora buscando o passe para Márcio Araújo. Intermediária de ataque, ameaçou virar na esquerda. Mudou de ideia, preferiu dar um tapa na bola, buscando ali a presença do Cuejá. Ajeita pelo Flamengo, toca para Gabriel de primeira, novamente para Cuejá. 27 de minutos de bola rolando neste segundo tempo. 0-0, teimoso no Castelão. Donati, de zagueiro para zagueiro, ele deixa para Juan. Pula o muro já na casa do adversário. Avança pela equipe do Flamengo ainda. Juan dominou, levou para o pé esquerdo, tabelou agora com Cuejá, é o Flamengo em busca do primeiro. Ceará tudo fechadinho, Márcio Araújo domina, pisa na bola, estufa o peito, cheio de mar, olhou pra frente, não tinha ninguém livre, por isso ele toca atrás, começa do zero com Donati na roda gigante do campo, deixa na esquerda, é o Juan quem domina. O Flamengo parte para o primeiro, Juan dominando, passa pedindo o Cuejá de primeira, deixa para Donati, ali onde o jogo começa, ele abre na esquerda para Juan dominar e abrir um pouco mais para René, René para Márcio Araújo já no campo de ataque, foge da falta, não conseguiu, mas mesmo assim tocou errado, o árbitro mandou seguir, tá valendo. Felipe Tontini domina pelo Ceará, passa mais atrás, Raul pedindo bola, chama o Raul, Raul foi chamado, recebeu, dominou, botou agora para Magno Alves, mais atrás, passou o Cametá pedindo, eu vi ele também, mais à frente tem Alex Amado pela direita, marcado pelo primeiro, devolve para Thiago Cametá, devolveu para Amado, foi ao fundo, fez o cruzamento, olha o Muralha dando susto nessa galera, hein, Coelho? Foi um cruzamento fácil ali do Alex Amado, e o Alex Muralha quase que soltou a bola nos pés do atacante do Ceará, deu susto na torcida do Mengão, mas só ficou mesmo no susto, Mengão que volta ao ataque, empata com o Ceará, 0-0. E o Mengão desce com o Cafu, ele avança lá pela direita, abriu do outro lado, a bola é boa, Flamengo, Matheus Sávio chutou, olha lá, quicou, defendeu o goleiro Everson, levou perigo porque quicou, mas foi exatamente em cima do goleiro Carla Matera. Pois é, também com essa roupa verde, né, marca texto, ele acabou mirando exatamente no goleiro, mas a bola pegou um efeito bem perigoso e quase, quase confundiu o jogador do Ceará. Essa é a Bradesco Esportes FM, onde tem bola rolando, tem o microfone da Bradesco Esportes FM, Primeira Liga, é aqui na Rádio do Seu Esporte. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour, 3885000. Abraçando essa galera lá em Itaipu, Niterói. Alô, meu amigo Jorginho, grande rubro-negro. Ao lado da esposa Rosane, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu quero gritar, é festa pra essa galera. Olha o Flamengo descendo, é lá pela direita com o Rodinei. Se livra da marcação do primeiro, deixa na roda gigante do gramado, buscando para Gabriel. Abre no vazio, passa por ele, Márcio Araújo. Avança pelo Flamengo, bota na frente para Matheus Sávio. Novamente para Márcio Araújo, de novo Matheus Sávio. Divide com o primeiro, leva melhor. Domina o Flamengo, partindo para o primeiro. Vamos lá, Flamengo. Olha Cuejá, abriu na direita, é agora. Cafu dominou, olhou para a área, fez o cruzamento. Forte demais, cortou Cametá. Completa o serviço, Alex Amado mata no peito, bota no chão. No Rio de Janeiro, 9 horas, 4 minutos. De olho no relógio e ouvido no radinho, confira o tempo de jogo. Primeira Liga Castelão, segundo tempo 30. 30 de bola rolando e o placar, olha lá, ó. Tá tudo igual. Flamengo e Ceará 0-0. Copa do Brasil no Barradão, Bragantino diminui. Agora vitória da Bahia 3-2. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Já podemos falar que o Flamengo mudou alguma coisa com as alterações feitas no segundo tempo? Ou não mudou nada, Rogério Lourenço? Não mudou nada, Rodrigo. O Matheus Sávio entrou ali pelo lado esquerdo no lugar do Adrian. Ainda não conseguiu criar. O Lucas Paquetá que saiu para a entrada do Cafu. O Cafu jogando mais pelo lado direito, com a perna esquerda. O Gabriel ficou mais centralizado também, não mudou muita coisa. Agora, tem que ter uma movimentação maior, já falei, os laterais também tem que jogar mais. O Rodney até desce um pouco mais pelo lado direito. O René é que continua muito tímido, tem apoiado muito pouco. É um lateral que sabe apoiar, mas está jogando muito atrás. Então a gente vê o Márcio Araújo saindo muito pro jogo. Quer dizer, pro Márcio Araújo tentar criar jogadas do Flamengo é porque a coisa tá feia. Então é importante que, já que o Gabriel tá mais centralizado, ele encoste mais no Felipe Vizeu. E o Matheus Sávio aberto pela esquerda e o Cafu aberto pela direita. Quando as jogadas chegarem nesse nome de frente, eles vão. Aí o Flamengo passa para um 4-2-4, aí chega com 4 homens na frente. Agora, não adianta também querer todo mundo ir para o meio, como tem acontecido, e facilita a marcação do Ceará. E ter atenção nos contra-ataques do Ceará, porque está encontrando espaço no meio-campo do Flamengo. Está tendo um espaço ali entre o Márcio Araújo e o Cuejá, e a linha de defesa, que o Ceará está trabalhando bem a bola naquele setor. Márcio Araújo para Gabriel, gira o corpo, devolve novamente para Márcio Araújo. Aonde? No Ceará, não dá mais para o Thiago Cametá, sentiu câimbra, sai com a número 2, entrando em seu lugar o Everton Silva com a 22, a segunda troca no Vozão. Muito obrigado, Marcos Coelho. Vem de novo o Ceará. Vem o Ceará com o Raul. Ele lança na frente. O passe foi errado. Cortou o Cuejá pelo Flamengo. Tá valendo. Este para Márcio Araújo. Devolve novamente para Cuejá. É o Flamengo partindo para o primeiro gol. Quem sabe agora. Dominou o Matheus Sávio. Arrisca, garoto. No meio da rua. Preferiu tocar aqui na esquerda para René. A jogada é boa. Felipe Vizeu passa na área pedindo. Eu vi. Ele também fez o cruzamento. Cortou a zaga. Sobrou para Cafu. Não conseguiu dominar Cafu. Cortou a zaga. Cortou isso aí. Jogando lá do outro lado com o Everton Silva. Teve desvio. Ela se perdeu pela linha lateral. Primeira Liga é na Bradesco Esportes FM. Samoc, saúde ao alcance de todos. 3032-8818. Eu anuncio para as 9h45, tem mais bola rolando. A Bradesco Esportes vai conferir onde tem bola rolando. Tem o microfone 91.1 no Paraguai, estádio Defensores Del Chaco, Taça Libertadores, Olímpia e Botafogo. E quando a bola rolar, ele vai chegar, o locutor que emociona a galera. Seu lado, comentarista do Recado Certo. Ronaldo Castro. Com as reportagens de Sérgio Américo e Antônio Carlos Duarte. A equipe que tem o comando e liderança dele. O locutor que é o dono da bola. Edilson Silva. Felipe Tontini domina pelo Ceará. Tudo isso com 33 de bola rolando no segundo tempo. Ele tabela com o Raul. Raul botando na frente, passa Lelê. Se apresenta, recolhe, leva para o lado direito. Mais aberto, tem por ali pedindo o Everton Silva. Acabou de entrar, o passe foi forte demais. Mas teve desvio, ela vai pela linha lateral. Favorece ao Ceará com 34 de bola rolando. 0 Ceará, 0 para o Flamengo. Mengão na primeira liga. Vamos lá, Mengão. Eu ainda acredito, eu sou mais Flamengo. Eu quero gritar, é festa para a maior torcida do Brasil. Mas quem domina é o Ceará com o Everton Silva pela direita. Se enrolou tudo. E ela saiu pela linha lateral. Primeira liga na Bradesco Esportes FM. Café favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Renê domina pelo Mengão, que passe ridículo do Renê. Ela sai pela linha lateral, favorece a equipe do Ceará. Já já eu quero a interatividade com o Tio Leal. Descia o Ceará pela direita com o Everton Silva, cortou a zaga. Ela se perde pela linha de fundo. Marcos Coelho tentou fazer a jogada pela direita, ali o camisa 22, houve o corte ali providencial da zaga rubro-negra. Escanteio pela direita, Ceará segue no ataque. Quero a vitória, Rodrigo. Tira, tira, tira ela daí, Mengão. É escanteio, vai Felipe Tontini para a cobrança. O gol à direita das cabines e é pelo lado direito. Fez o cruzamento, olha o desvio, cortou a zaga. Insiste novamente Alex Amado. Abriu na direita para Felipe Tontini. Tira daí, Mengão. Fez o cruzamento, bola na área, o desvio de cabeça para fora. Luiz Otávio, elemento surpresa, quase ele, a bola e o gol, ele cabeceou mal. Ufa, ufa, Coelho. Olha que o Felipe Tontini teve todo o tempo do mundo para mirar, calcular a distância da bola, tudo pro cruzamento. Tanto que ele fez ali o levantamento perfeito para a cabeçada do Luiz Otávio, zagueirão que chegou ali tentando o canto direito do goleiro Alex Muralha. Já passou muito, mas muito perto do poste direito. Ceará 0, Flamengo 0. Segue o placar, Azeites Olive. Gabriel domina pelo Flamengo, abriu na direita para Rodinei, chegou inteiro na bola, fez o cruzamento na área, passou por todo mundo. Matheus Sávio dominou, levou para a meia lua, girou o corpo para bater, perdeu o espaço, cortou a zaga. Essa galera não para na interatividade. De bota o torcedor brasileiro na Bradesco. Tileau. Valeu, Rodrigo Campos, galera participando no nosso WhatsApp, DDD 21964338136. Luiz Carlos de Petrópolis, 2-0 para o Mengão hoje. Luan de Santa Cruz, galera da Bradesco, hoje é 2-0 para o Mengão. Eu acredito, com dois gols de Felipe Vizeu, esse time da Bradesco é fera. Aqui é o Preto Ribeiro de Yamanashi, no Japão. Tá na hora de gritar, é festa. Show de transmissão, hein, Rodrigo? Alô, Japão! Não há distância que nos separe. Cafezinho aí deve estar cheirosinho essa hora. Ô, coisa boa, muito troca. Obrigado pelo carinho. Lá no Japão, essa galera ligada. Troca, troca, Coelho. É isso, no Ceará, saindo 21, Felipe Tontini, para a entrada do 99, Vitor Rangel. Portanto, entrando o Vitor Rangel, 99, no lugar do Felipe Tontini, com a 21, terceira troca, no Vozão, Rodrigo. 37, já já eu quero a opinião do Rogério Lourenço. Eu ainda acredito, eu sou mais Flamengo com Cuejá. Este na direita para Donati, próximo à risca divisória do gramado, devolve novamente para Cuejá. É o Flamengo avançando, Márcio Araújo na roda gigante do gramado, abriu no vazio, buscando passe agora para Gabriel, domina na intermediária de ataque pela esquerda, tabela com Viseu. Novamente para Gabriel, este abrindo do outro lado para Matheus Sávio, passa Márcio Araújo, pede, recebe, domina, na intermediária domina, toca curtinho agora para Cuejá, na direita tem Rodinei, eu vi, ele não avança pela equipe do Flamengo, agora com Cafu, novamente para Rodinei, é o Flamengo partindo para o ataque, briga por ela, vamos lá Mengão, Cuejá, dominou, caiu, pediu a falta, ela não veio, cortou a zaga, olha o Ceará partindo 3 contra 3, Magno Alves dominou, levou para a meia lua, abriu do outro lado na direita, o Ceará tá vivo, parte para o ataque, Richardson, botou na frente para o Amado, deu balãozinho, Everton, cortou a zaga. Cortou a zaga na hora H, Marcos Coelho. Exatamente, o Everton Silva deu um chapéuzinho ali, entraria na grande área com tudo, mas a zaga fez o corte, vem o Mengão. Matheus Sávio dominou, deixou para Gabriel, na direita tem Cafu, livre, livre, eu vi ele também, dominou, levou para o pé esquerdo, bate garoto, bateu, espalma o goleiro, sobrou o Viseu, tira de novo o Everson, que defesa linda! O Everson Everton Evito, que seria o primeiro do Mengão. Carla Matera! Que jogadaça! Foram quatro jogadores, pelo menos, participando nesse quase gol. O goleiro Everton acabou fazendo a defesa em dois tempos. Primeiro foi lá no instinto. Depois ele foi lá no chute do Cafu e conseguiu tirar escanteio, favorecendo o Flamengo. Quem sabe agora? Eu estou sentindo um delicioso gol, cheiro de gol. O escanteio cobrado cortou a zaga com tranquilidade. Sai jogando a equipe do Ceará. É com Rafael Pereira. Ele toca de zagueira para zagueiro, deixando agora para Luiz Otávio. Mais aberto na esquerda tem Romário. Pede, recebe, domina. Primeira Liga na Bradesco Esportes FM. Agente Isolai. Acidez máxima de 2%. Três estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeite Isolive. Óleo. Sabor e qualidade. Olha o Ceará. Romário dominou, deixou para Magno Alves na marca do pênalti. Dominou, girou, bateu para fora. E que perigo, Magnata, de novo ele, Coelho. Se antecipou ali a zaga e tentou o chute, né, na jogada aí pela esquerda. Só que pegou mal na bola o Magno Alves, embaixo dela, saiu por cima do travessão, sem qualquer perigo para o gol do Alex Muralha. Com isso segue 0 Ceará, 0 Flamengo, no placar da Copa Tour, 30 anos servindo você. Ligue 3885000. Matheus Sávio domina pelo Flamengo, tá na hora do gol, Mengão, tá na hora do gol, Mengão, Matheus Sávio. Domina, gira o corpo, toca a bola mais atrás, deixando para Márcio Araújo. Na direita tem Cuejar, grande círculo do gramado, pede, recebe, abre lá do outro lado, a jogada é boa com o Rodinei. É o Flamengo partindo para o ataque, Rodinei dominou, fez o cruzamento, bola na área, passa por todo mundo e vai saindo pela linha de fundo. Felipe Vizeu reclama de um empurrão que eu não vi, Carla. Nem eu, ele ficou caído ali num choque de corpo com o jogador do Ceará. Na verdade foi o Felipe Vizeu que acabou empurrando o jogador do Ceará. Seria falta de ataque, né? Eu anuncio para as 9h45, tem mais bola rolando, tem Libertadores, tem o Glorioso, hoje tem Fogão, vamos lá, Fogão, busque essa classificação no Paraguai, estádio Defensores del Chaco, e quando a bola rolar, ele vai chegar, o locutor que emociona, galera! Ao seu lado, comentarista do Recado Certo, Ronaldo Sérgio Américo e Antônio Carlos Duarte. Olha o Ceará descendo, Alex Amado dominou, deixou para Vitor, fez o cruzamento, bateu no Matheus Sávio, saiu pela linha lateral, ali pertinho da bandeirinha de escanteio. Olha o Ceará todo assanhadinho em busca do primeiro, botou na área, corta Juan de cabeça, ela salva para Márcio Araújo, este para Matheus Sávio, aposta a corrida com o primeiro, houve desvio, ela saiu pela linha lateral, Rogério Lourenço, 41. A bola continua sofrendo. A bola está sofrendo, nós estamos sofrendo, o torcedor que está assistindo está sofrendo porque o jogo é muito ruim, né? Agora, nesses 5 minutos aí, entre 35 e 40, as equipes meio que largaram a parte tática e se lançaram ao ataque. Tanto que a equipe do Ceará chegou e o Flamengo conseguiu chegar pela primeira vez, não criando uma chance efetiva, mas num belo chute do Cafu de fora da área, que o goleiro Everton fez boa defesa. No mais, o jogo está igual ao primeiro tempo, está muito ruim. Se tocar para o lado ou para trás ganhasse o jogo, o Flamengo já tinha dado uma goleada aí no Ceará. 42 de bola rolando. Vinícius Gama, me chama. Heriberto Wilson, William empata para o Altos do Piauí. 1-1 com o Criciúma, resultado que leva o jogo para os pênaltis, informando o Big Soft. Obrigado, valeu Vinícius Gama, é o plantão esportivo mais bem informado do rádio brasileiro. O mundo passa diante dos olhos de Vinícius Gama. Vem mais alteração no Flamengo, já mais uma alteração no Mengão, Carla Matera. Vai saindo Gabriel 17 para a entrada de Ronaldo com a 41. Ronaldo número 41 para, entrando no lugar do Gabriel, número 17, terceira e última alteração na equipe do Flamengo, que tem um escanteio, bola cobrada na área, cortou a zaga. Olha o contra-ataque do Ceará, sempre perigoso, dominando bola por ali, o jogador que era Richardson, marcado pelo primeiro, pisa na bola, próximo à risca lateral, houve a falta, o árbitro parou e marcou, é falta que favorece a equipe do Ceará, lançamento na frente, cortou o Donati, insiste novamente o Ceará, já interatividade, porque o ataque é do Ceará. Olha, Richardson bateu fraquinho, ela vai pela linha de fundo E na interatividade, Tireal? Rodrigo Campos, olha só, o DJ Juninho de Maripá, de Minas Gerais, curtindo a Bradesco Esportes FM no meu radinho. Quero ver você gritar é festa no gol do Mengão. Galera participando, mandando seu recado aqui no nosso WhatsApp. O Arthur de Petrópolis aqui, eu tenho uma dúvida. Vocês acham que o Flamengo e Vasco lá em Volta Redonda no sábado pode acabar em confusão, hein, Rodrigo? Olha, infelizmente sim, tomara que não, mas infelizmente nesse confronto a gente não vê apenas torcedores, vão vagabundos, vestem camisas do Vasco, do Flamengo, mas são vagabundos, não são torcedores, esses caras brigam em qualquer lugar, tomara que não. Vem o Mengão com o Cafu, ele domina na intermediária de ataque pela direita, olhou para o outro lado, todo mundo marcado por isso, ele toca mais atrás para Juan, 44 dá tempo, Mengão, eu acredito, tá na hora do gol, Flamengo. Juan domina, abre na esquerda, se apresenta Matheus Sávio, pede, recebe, domina, passa pelo primeiro, opa, derrubado, é falta, Carla Matera. Agora não foi manha não, ele foi ali atropelado, ninguém anotou a placa não, hein? Ficou ali no drible, no momento do drible foi jogado ao chão o Cuejar. E tem gol, é festa, é vibração, é informação, Vinícius Gama. Heriberto Ilse, Douglas Moreira, Criciúma 2-1 para o Altos do Piauí. O Criciúma volta a se classificar com este resultado, informando o café favorito. Qual o nome da criança? Douglas Moreira. Vai cantar o que, Douglas Moreira? Esse vídeo aqui deve ser um sucesso. Vem o Flamengo! Com Donati dominando o bola, olhou pra frente e não tinha ninguém, por isso ele recua, começa do zero com Alex Muralha. 45! 45! Vai terminar mais um jogo do Flamengo na Primeira Liga, 0-0 no Castelão. O Flamengo domina com Márcio Araújo, recolhe e leva para o grande círculo do gramado. Matheus Sávio dominou, descobriu na esquerda a presença do primeiro. Opa! Pegar o Ronaldo por ali, ele já entrou sofrendo a falta, hein, Matera? Pois é, o Ronaldo mal entrou, já foi atropelado, é mais uma falta pela esquerda, favorecendo o Flamengo. Tem falta o Flamengo no campo de ataque, é pela esquerda, vai para a cobrança por ali, Matheus Sávio, você ligado na Bradesco Esportes FM, aqui a bola rola muito mais, ele deixa para Cuejá, apenas um jogador por enquanto da equipe do Ceará na barreira, pode ser agora, Mengão, vai para a área, Juan, vai para a área, Donati, eu quero gritar, é festa, Flamengo, 46, pode ser o último lance do jogo, vai para a cobrança de falta o Cuejá, o Flamengo pode abrir o placar 0-0, teimoso até aqui no Castelão, Ceará e Flamengo, Cuejá, refugou na primeira, agora sim vai botar na área, pé direito, fez o cruzamento, entregou pro goleiro. É aniversário dele? Que coisa absurda, uma hora para cobrar a falta, ele faz isso e olha o contra-ataque perigoso do Ceará, ele dominou, recolheu na entrada da área, deixou para Vitor Rangel, abriu aqui do outro lado, tira ela daí Flamengo, tira ela daí Flamengo, com o Alex Amado divide com o primeiro, chega a zaga e manda pela linha lateral, 46,5, vai terminar 0 Flamengo, 0 para o Ceará, jogo que a bola sofreu, galera, a bola, alô Leymar Maria do Couro, a bola tá apanhando no Castelão. Olha o Flamengo com o Márcio Araújo, bateu mal na bola, ela sai pela linha lateral. Tem gol, tem rede balançando, Vinícius. E é o segundo gol do Boa Vista, Lucas Rocha, 47, segundo tempo, Boa Vista 2-0 para a Portuguesa. Olha o Boa Vista fazendo bonito. Alô, Papai Joel, tá fazendo bonito, tá fazendo bonito. Olha novamente o Ceará, 47, a bola tocada por ali para Raul, ele domina, lance errado, cortou o Rodinei, deu contra-ataque, Mengão, ele avança pela direita, é agora Flamengo, Rodinei pisou na bola, dominou, esperou a aproximação de um companheiro, quem chega por ali é o Cafu, pede, recebe, domina, faz o lançamento na frente, e agora Flamengo sai o goleiro Everson e faz a defesa, Carla Matera. Ele tá bem ligado no lance, né? O Cafu foi ali na tentativa mais uma vez, a terceira consecutiva, mas não deu em nada, 0-0. Segue o placar, Ceará e Flamengo. E o Flamengo parte para o ataque com o Matheus Sávio, dominou na entrada da área, deixou mais atrás, agora para René, uma figura esquecida no segundo tempo, René de primeira, passa por ali pedindo o jogador que era Matheus Sávio, o Flamengo partindo para o ataque com o Donati, ele bota na frente e terminou, final de jogo, deu empate, 0 Flamengo, 0 para o Ceará, reportagem Bradesco. O placarzinho chato e teimoso, 0-0, todo mundo tentou, o único jogador que era o titular é o Alex Muralha, do Flamengo, e agora o foco vai ser mesmo é o clássico com o Vasco da Gama no próximo sábado, confirmado para acontecer em Volta Redonda, Marcos. Pois é, já o Ceará, próximo compromisso pela Primeira Liga vai ser diante do Grêmio, na Arena do Tricolor Gaúcho, no dia 2 de março. Jogo marcado para as 21 horas e 30 minutos, já que pelo campeonato cearense, pela oitava rodada, o Ceará já entrou em campo, jogou no último dia 4 diante da equipe da Ferroviária, e pela nona rodada vai enfrentar domingo, dia 5 de março, a equipe, mais uma equipe do campeonato regional, campeonato cearense. Portanto, o Ceará na próxima competição da Primeira Liga vai enfrentar o Grêmio, dia 2 de março, portanto é o próximo compromisso da equipe cearense, Carlinha. Depois de reportagens de campo de Marcos Coelho e Carla Matera. E volta. Ah, você falou e quem sou para discutir a voz de bronze do rádio brasileiro. Quem é ele, Bacarim? Solta a fera do homem. Vinícius Gama. Valeu. Marcos Coelho, Carla Matera, fim de papo no Castelão, Copa da Primeira Liga, jogo da segunda rodada no Castelão, Ceará e Flamengo não saíram do 0-0, Flamengo classificado para a próxima fase desta competição. Na Copa Libertadores, daqui a pouco, terceira fase, a bola rola em Assunção, 9h45, Olímpia e Botafogo, no primeiro jogo deu Botafogo 1-0, partida que terá narração de Jota Santiago, comentários de Ronaldo Castro, nas reportagens Sérgio Américo e também do Antônio Carlos Duarte. 9h23, Rogério Lourenço e a palhinha final aí de 0 para o Flamengo, 0 para o Ceará. Jogo tecnicamente fraco, mas Flamengo classificando para a próxima fase, hein, Rogério? É verdade, Vinícius e amigos da Bradesco Esporte FM. Olha, o jogo foi muito ruim. Tecnicamente, nenhuma das equipes conseguiu sobressair. O Flamengo, em nenhum momento, foi melhor que a equipe do Ceará. O primeiro tempo foi um jogo completamente apático. Os dois goleiros praticamente não trabalharam. E no segundo tempo, o Ceará esteve até um pouco melhor, mas sem também assustar muito a equipe do Flamengo. O Flamengo jogou com uma equipe completamente reserva, apenas o Alex Muralha como titular. Então, preocupa as peças de reposição. Vários jogadores dessa equipe já foram titulares. O caso do Márcio Araújo, do Cuejá, o Juan zagueiro. Mas um grande problema que o Flamengo teve foi a criatividade no meio-campo, até porque o Lucas Paquetá estreou hoje, saiu jogando, é um bom jogador, é um jovem vindo das categorias de base, mas a gente sabe que não pode colocar toda essa responsabilidade dele. Então ele ficou sobrecarregado na criação, até porque o Adrian jogou muito mal, e o Gabriel é um jogador que todos nós já conhecemos, ele toca muito pro lado, taticamente pode ser importante, mas não consegue criar. Os laterais, o Rodney um pouco melhor no segundo tempo, mas o René, pelo lado esquerdo também, ainda muito tímido, não fez uma boa partida. Só a segunda partida ainda não foi legal, longe de ser aquele lateral que a gente conhece do esporte. E o Flamengo não conseguiu criar situações. O Flamengo tinha a posse de bola em alguns momentos, era muito lento na troca de passes, a equipe do Ceará se organizava e forçava o erro do Flamengo. Então, foi um jogo de muitos erros de passe. Consequentemente, quando o Ceará tinha a bola, não tem a mesma qualidade técnica, perdia também a bola, muitos erros de passe. Quer dizer, acabou que os goleiros, o Muralha fez uma boa defesa no segundo tempo, um chute de fora da área do jogador do Felipe Tontini. E o goleiro Everson do Ceará também fez uma bela defesa num chute de fora da área do Cafu. Foram as únicas duas intervenções difíceis que esses goleiros tiveram. E chute de média distância, quer dizer, ninguém conseguiu criar, ninguém conseguiu chegar próximo à meta adversária. Mas pro Flamengo, claro, valeu a classificação, mas muito abaixo do que a gente espera de uma equipe do Flamengo, independente de ser titular ou reserva. É claro que tem alguns fatores que podem influenciar, jogadores que não vêm jogando, jogadores que faltam entrosamento de uma equipe. O esquema tático para uma equipe pode ser melhor de uma forma, para outra pode ser melhor de outra. E é claro que eu acredito que seja o principal motivo o foco totalmente na partida de Vasco pela, na partida contra o Vasco no sábado pela semifinal do Campeonato Carioca, porque todos esses jogadores são importantes, eles podem ser utilizados pelo Zé Ricardo e logo depois o Flamengo passando tem a final, então também fica aquela questão de você cumprir tabela numa partida contra o Ceará, mas também pensando na semifinal do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, nessa partida contra o Vasco. Mas o resultado foi justo, nenhuma das duas equipes merecia a vitória e o 0-0 mostra realmente o que foi o jogo, Vinícius. Valeu, tá certo, Rogério Lourenço, obrigado, grande abraço para você, até a próxima. Ele canalizou com toda a sua categoria o empate entre Ceará e Flamengo, 0-0 na Copa da Primeira Liga. Daqui a pouco tem tudo de Botafogo e Olímpia aqui no Bradesco Esportes Futebol. Ele também está aqui na nova seleção da Bradesco Esportes FM. Aqui é Marco Aurélio Carvalho. Futebol. Futebol e a melhor cobertura de todos os esportes. Agora é aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. Café Favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e autovaco. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Samoc, saúde ao alcance de todos. 3032-8818. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota Moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito.